Boa tarde. E aí, Diogo? E aí? E aí? Opa, nós, boa tarde. De coração? Tamo aí, mano, tamo falei, aí. Boa tarde de coração. Não, de coração, é. Fora do ar. Fora do ar ninguém ouviu. Ouviu o quê? É o diálogo vosso. Não, mas eu tô perguntando pra você. Você tava calado? É? No ar. Porque foi pro ar o programa, ué. Abriu o microfone. Ainda bem que foi pro ar o programa. Ainda bem. Tem programa, tem programa que vai pro saco. É. O nosso vai pro ar. Não, mas o vai pro ar é relativo. Tem muita coisa no Caribe lá que foi pro ar. Do furacão. Você falou um negócio, eu vou falar um negócio. Só no Brasil, antes que você zoe. Não, deu quase 300, deu 280. 500. 500? Passou, mano. Antes que você zoe, porque tudo você brinca, você não tem limite, você não tem discernimento. O mano é o famoso revólver na mão do macaco. Eu sou meio igual o Joselito, mano. Eu vou dizer um negócio. Igualzinho, mano. Juro que eu não tô sendo clichê, não. É que ontem eu realmente fiquei triste. Cara, como o mundo esqueceu o Haiti, né? Cara, é uma coisa... Não, esqueceu não, nunca lembraram deles, pra falar a verdade. É uma coisa... Falei isso pra minha mulher ontem. Eu falei ontem, eu também, eu até escrevi no meu Twitter. Tava vendo a porra da televisão lá. É impressionante. Como é que pode? Usaram tanto aquilo lá, né, como pecha de... Eu vou dizer um negócio pra você. Vocês podem até achar que é clichê, que é discurso de Miss, mas juro que não é. Eu nunca vi um negócio desse. As crianças morrem de fome. O furacão foi lá agora, destruiu o pouco que esses caras tinham. Passou um pente, os caras não têm o que comer, os caras não têm onde morar. E não é por causa do furacão. O furacão veio pra ferrar mais ainda esse povo. O mundo não faz nada pelo Haiti, cara. O mundo não faz nada. Ninguém ajuda, né? Não, o Brasil foi jogar lá, mano. Olha, o Brasil foi jogar lá, assim, mandou soldados bem, pra lá. Pô, você tem essas empresas hoje que faturam trilhões, né? Que às vezes os caras, os donos estão fazendo doações em vida, enfim, a ONU. Não é possível. Desculpa, mas não é possível. Colocar band-aid infinito. Se você botar uma câmera na televisão, você não consegue ficar 30 segundos assistindo. Mas o mundo tem muitos Haitis, né, Benja? É, não é exclusividade lá, né? Eu não tô dizendo que lá é fraco. Sombra, eu concordo com você. É que tem muito Haiti no mundo, né? Concordo com você, mas em especial o Haiti, só tem esse. É inacreditável. Aí vem esse furacão, esse metal, meu, devastou o pouco que esses caras tinham. Eu concordo com você, cada um tem o seu Haiti, velho. Mas esse Haiti deveria ser de todos. Porque usam esse Haiti aí, né? Aí vai lá, faz um joguinho, aí vai lá, bota dois caminhões lá com água potável. Aí... Pô, cara, não isso é. Mas guardado as proporções, RG, o Brasil tem seus próprios Haitis aqui. Quantos estados. Uai, mas é verdade, quantos estados e cidades a gente tem aqui? Eu sei que tem. Caros quanto... Eu concordo, mas os Estados Unidos tem lá o dele, gente, a França tem. A Síria hoje vive um momento Haiti. Também. Eu concordo. É pior, hein? A Síria vive um momento péssimo. Mas a Síria nunca foi um país péssimo. Não, Mas hoje é. Se vivia, aliás, hoje não, se vivia claro. Muito bem na Síria. Num passado meio distante. É. Alepo, essa cidade que foi destruída, era uma cidade muito bonita. Com pessoas ricas. É diferente. Lógico que é terrível o que tá passando, mas o Haiti nunca teve um momento bom. É, entendi. É isso que eu tô querendo falar. Ali é uma coisa surreal, velho. Ali você olha pro ser humano e você fala, não é possível. Oh, mas agora não falando do Haiti. E ninguém faz nada. Às vezes tem umas campanhas, algumas ONGs que fazem campanha, a gente vê muito aí na televisão até. E passam muita imagem de crianças carentes na África também. Olha, é dose, hein? Sim. África é brava. Também. Terrível. Ruanda, né? Esses países aí, Ruanda. Todos. Acho que você é todo. Acho que 90% da África. Né? Ah, é, fácil. Mais ou menos por aí. Fácil. Quer saber? Ninguém tá nem aí com ninguém, velho. Sim. Ninguém tá nem aí com a hora do Brasil. Você não viu, por exemplo, olha... Cada um com seu umbigo, né? O tal do Trump lá, o Donald Trump, falou que o brasileiro é tudo porco latino, xingou todo mundo. Não, essa eu não vi. É um idiota. Essa eu não vi. Ele é um idiota. Não. Falou que todos os turistas são porcos latinos. Ele é um grande idiota. Então, esses caras, eles... Só humano acha ele legal. Mas você sabe o que é pior? Esse cara é mais escroto. Você sabe o que é pior do Trump? Ele é escroto e laranja. Ele é idiota. Literalmente. É. Tudo que ele fala é imbecil. É. Ou pelo menos quase tudo do que ele fala é imbecil. E o pior, o cara tem chance. O pior é isso, né? Esse é o pior. E ele em debate com a Hillary, ele teve a manha de chegar e falar assim... Eu sou esperto, tem impostos que eu não paguei. Ele confessou um crime. Ele queria levar uma amante do Bill Clinton pro debate, velho. Isso que você falou que ele tem chance de ganhar. Pode falar, na hora que. Eu tenho certeza, na hora que abrir as urnas, vai ser 7-1. Será? Então, não vai ser tão distante assim, não, viu? Eu aposto. Eu acho que a Hillary ganha, mas não vai ser tão distante assim, não. Aposto que ganha e ganha assim, ó. Tomara. Pô, os Estados Unidos também tá cheio de reaça, Benjamin. Você é louco, mano. Não, tá cheio de reaça, mas não é. É que reaça faz barulho. Ah, você vai ver. Mas você vai ver na hora da eleição. Mas lá tem os... Na hora da eleição não vai dar isso aí, não. Eu aposto com você. Acho que o eleitor do Trump lá, ele é mais radical. Então ele vai fazer... Vai na urna. Sim. Lá que nem que lá não é obrigatório. Faz barulho. Mas aí o americano vai ver que o cara vai ganhar, os caras melhor ir votar. Muito bem, seu Bento. Tudo beleza, bem? Beleza. Podemos... Muito obrigado. Podemos começar com o Corinthians? Ah, Coringal, mano. Coringal. Isso aí, tá feito as contas, hein, mano. É. Feito as contas aí. De quê? Pra chegar na Libertadores. É. Tá de 17 pontinhos aí nos próximos jogos, são 9. Mano, esquece que é o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que chegar pela Copa do Brasil, mano. Oi? O Corinthians tem que chegar pela Copa do Brasil. Você acredita? Peraí, você acredita que o Corinthians ainda aposta se classificar pelo Campeonato Brasileiro? Eu acredito que sim. Ah, eu também acho que não, mano. Tem chance, não. Porque assim. Não, mas se tiver que acreditar num, eu acredito mais no brasileiro que na Copa do Brasil. Também acho. Não, você é louco. Copa do Brasil é mais fácil, Benjamin. Não, não é. Como não? Tem mais 4 jogos, aí 5. Ah, o Brasil tem mais 10. A chance é melhor. Mano, é louco, mano. Money Vamos lá, Bento. E quem, como você mesmo fala, já mostrou um pouco a bicoleta é o Marcelo Moreno. Ele aceita diminuir o salário, precisa ver quanto. Vai diminuir quanto? R$100? Ontem ele jogou um partidaço ali pela Bolívia. É que o Benjamin foi irônico agora, né? Ele tá querendo ironizar. A dupla de ataque era o Marcelo Moreno e o Arce, que foi rebaixado no Corinthians. Mas peraí, velho. Peraí. O Ibra, se você pegar a seleção da Suécia lá, você não vai conseguir falar o Ibra tá jogando a mesma bola que ele jogou aí em outros times. Estou brincando. Tá certo? Porque coitado do Marcelo Moreno, velho. Ele é um oásis no meio daquele deserto todo lá, que é a seleção boliviana. Negócio de boliviano é tocar flauta e costurar roupa, mano. Então, com todo respeito ao povo boliviano aí, porque tem bolivianos que ouvem a gente aí. Olha também. Que sacanagem. Não, mas é verdade, velho. A gente falando dos povos, todos do Trump. Ele fala do Trump. E agora ele chama os bolivianos de costureiro. Eles são muito bons, inclusive. Você viu? Ele fala do Donald Trump. É o Donald Trump da Vila Maria. Não sou, não. Não foi, RG? Inclusive. Quantas roupas você comprou da Bolívia na Vila Maria? Foi tudo do mano lá. Mano, estabelecimento. Mano Tower. Se você parar pra... Eu tenho amigos que têm confecções aí, inclusive alguns deles aí no Brás. Escrava confecção? Mas não levaram boliviano pra lá não, né? Não, os caras trabalham lá e tem registro, RG. É verdade. Eles são muito mais caprichosos do que outras pessoas. Mas você foi Donald Trump agora? Não fui. Muito pelo contrário. Só toca flauta e costura, lógico. Com relação ao futebol, não. Muito pelo contrário. Tem a Manu Tower na rotunda. Não, muito pelo contrário. Você pega ali, por exemplo, no futebol, a Bolívia não é parâmetro pra nada, velho. Não é parâmetro pra nada. Então eu acho que o Brasil ganhou bem ontem, ganhou bem. Mas eu tomo como base aí, talvez, aí, a seleção brasileira e o meu elogio ao Tite pelas partidas que fez aí contra o Equador e contra a Colômbia. Ontem ganhou bem, mas pegou um bêbado, que é a Bolívia. Mas com relação aí ao trabalho do Tite, eu vejo mérito aí nos outros dois jogos que eu acabei de citar. Mas com relação ao Corinthians aí, Bento, o Corinthians ele ainda mantém o interesse aí no Marcelo Moreno. É um jogador que eu acho que é viável a vinda dele, cara. Porque o contrato dele lá na China termina no final desse ano. E não adianta o cara falar, eu não vou reduzir o salário. Nenhum time de lugar nenhum do mundo vai pagar pro Marcelo Moreno a grana que ele recebe na China, velho. Nenhum time, velho. Nenhum time. A mesma coisa o Jadson. Eu tô lá na China ganhando 1,2 milhão, 1,5 milhão por mês. Paquito, então continua na China. O Jadson, ele não vai receber esse 1,5 milhão aí, ou 1,2 milhão, nem no Brasil, nem na Suécia, nem na Noruega, nem no Japão, em lugar nenhum do mundo. A China hoje é uma bolha no cenário do futebol mundial, e o cara tem que ir pra lá aproveitar pra ganhar dinheiro enquanto ele tem o contrato vigente. A partir do momento que ele saiu de lá, ele tem que se adequar novamente à realidade, velho. Não tem. Se ele quiser, né? Então, mas não tem como não querer, Benjamin. Quando ele encerra a carreira. Então. Quem vai pagar 1 milhão de reais hoje pro Marcelo Moreno? Que clube no mundo faria isso? Ele vai encerrar a carreira, mas tá ganhando 1 milhão? Não, Sombra. O contrato do Marcelo Moreno com o futebol chinês termina agora no final do ano. Tá. O que eu disse é que ou ele se adequa a um novo patamar, que é o que de fato ele vale, ou ele termina a carreira, se ele não quiser se adequar. Ou ele arruma outro time lá que ele queira. Mas é que tá, não tem, Sombra, porque a partir do momento que o cara tá deixando o futebol chinês, e o Marcelo Moreno, não sei nem se ele tá bem lá, eu acho que a tendência é ele retornar pro Brasil. Ou então jogar no futebol boliviano, sei lá. Ah, duvido. Tem futebol americano. Será que o Marcelo Moreno tem esse punch todo pra chegar lá no, nos Estados Unidos, Sombra? Ah, mas o futebol americano... É bom jogador, mano. Futebol americano não, mas não tem nome, Domenico. Não, mas o futebol americano, hoje eles estão contratando um monte de refugo aí, internacional, mas refugo com nome, velho. Zentem, quando foi a última vez, exceção de ontem, que vocês viram o Marcelo Moreno jogar? Não, faz tempo. Que eu não lembro, cara. Faz tempo. Deve fazer uns 3 anos, mano. Mano, uma aparição dele. E se eu perguntar jogar Grêmio, bem, né? Quando foi a última vez? Aí não tem nem referência Marcelo de tempo. Marcelo Moreno no Cruzeiro jogou muita bola. Ah, mas todo mundo só lembra dele no Cruzeiro. Então, depois foi embora, disso, passou gente, pro Flamengo e Grêmio. Depois disso, o Marcelo Moreno não jogou bola, não. E ambos, passou. Eu vou falar pra você, Sombra. Eu vou falar pra você, Sombra, o mesmo que eu falei aquela vez pro Leandro Damião. Ah. Entra aí, ó. Você que é o rei dos scouts, pega os gols do Marcelo Moreno nos últimos 3 anos. É. Mas eu prefiro acreditar numa incógnita do que numa certeza que eu sei que não vai dar certo. Mas quando eu falo isso pra vocês, você fala, Benjamin, pô, meu, você quer trazer um cara que você viu há 3 anos atrás, tá vendo? Não, mas depende do cara. Por exemplo, você citou o retorno do Carlos Alberto. O Carlos Alberto tem visto aqui no futebol brasileiro, tá jogando nada. Eu só precisa botar a cabeça aonde? Agora. Aonde? Carlos Alberto é aquele jogador que faz bem uma partida e não faz outras 20 boas. Depois de velho vai pôr? Velho tem 30. Completou? Corinthians. Muito bem, mas o Corinthians é isso? Não mais nada? Corinthians é... Teve protesto ontem da torcida. Ah, mãe. Com frases diferentes dessa vez que chamaram a atenção. Quais foram, por exemplo? Diretoria Jim Carrey. Jim Carrey? Essa é verdade. Boa, como assim, diretoria aqui, Jim Carrey? Tipo, que é uma piada, mas escreveram Jim Carrey. Meu Deus. Verdade. Os caras estão evoluindo lá. É, lógico que era um protesto. Você via que era pau mandado de alguém. Não tinha muito nexo. Mas teve isso. E a diretoria também baixou os valores do jogo, dos ingressos contra a Chapecoense. Acho que é a primeira vez na Arena Corinthians que se reduz o valor. Acho. Não tenho certeza. Não, mas é que tá, aí quando precisa, aí é plausível diminuir o preço dos ingressos. Vai ficar frio, daí, agora até o fim. Aí sejam bem-vindos os pobres, né? As pessoas que não têm condições de ir todos fala. Os dias. Mas enfim, o Corinthians ele volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, Benjamin, quarta-feira que vem, porque o Corinthians já jogou essa rodada, ela se estendeu até o final de semana, né? Começou na quarta-feira e vai até domingo. Então o Corinthians ele retorna. A mais longa do futebol brasileiro. Ele retorna aí a atuar pelo Campeonato Brasileiro quarta-feira que vem, diante do Santa Cruz, que também vendeu o mando, que é um outro absurdo. É que esse jogo aqui, teoricamente, não influencia em nada no Campeonato Brasileiro. Ah, o Santa Cruz já praticamente tá rebaixado e o Corinthians aí tá longe agora mesmo de brigar. É só o turuzinho. Por uma posição aqui. Por mais que matematicamente esteja perto do G6, mas em termos de futebol jogado, o Corinthians ele não tá merecendo uma vaga aqui no Campeonato Brasileiro, muito não. Muito bem. Então vamos buscar na Copa do Brasil. Não, e o Corinthians, ele está a 3 pontos do G6. É, 3 pontos, não é isso aí, 3 pontos do G6. Tá certo. Você ia ver em relação ao não. G17? Ao G. Não, o G. G. G. G3. G3. Porque não, é bom lembrar, é viável, né? As pessoas estão falando G6. Só pra lembrar. Bem. Só pra lembrar as pessoas. O G3. É garantido. É. O G6. O outro tem o fator Tonima. É a primeira fase. Ah, mas. Você só pega lixo, vai. É verdade que vai ter. São duas fases. Falou, né? São duas fases, né? É o T-Factor. Não é só uma pré, duas pré, né? Não, mas depende dos países, Domênico. O Brasil, ele possivelmente jogará uma pré-Libertadores só aqui, os times brasileiros. Eles farão duas, apenas não? Um confronto. É. Mas, dependendo, você pode pegar até adversário forte nessa pré. Sim, mas é muito raro. Ok, é muito raro. Estamos aí nas manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento do KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça para o seu goleiro não ganhar. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida. Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Também HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tricolor. Fala do Tricolor, seu Bento, e aí? Sombra, a novidade dentro de campo é o Wesley, foi liberado para enfrentar o Clássico, né, contra o Santos. Ah. Jogo difícil. A gente tá na sexta e falando de jogo São Paulo e Santos, a impressão... Ah, não. Ah, é no fim de semana. Não, final é. De semana. É na quinta-feira que vem. Isso, por sinal, quinta-feira bagunça, que vem. Né? É. Uma rodada começa na terça, tem jogo às 7, mais tem jogo às 9, tem jogo 9h45, aí a rodada termina no domingo. Não, por um lado é legal, né? Não, mas é uma puta zona. Cara. Mas sempre tem um joguinho pra ver, né? Bom por isso aí, pelo menos. E Sombra, eu falando sobre já 2017, né? Lá quando conversando ontem com a imprensa. Aí, ó. Time forte. 2017. Na verdade, já foi há 2 dias atrás que a publicação foi feita no Globoesporte.com. E eu vou dizer uma coisa, aquela história, falou do momento econômico que São Paulo vivia, falou de aspectos administrativos, falou de briga de oposição, etc e tal. Mais do mesmo, tá? Embora eu entenda também que, por um lado, me parece que financeiramente conseguiram reduzir bem as dívidas, fazer alongamentos, etc. Ok, bacana. Agora, o que me parece uma coisa extremamente demagógica, parece discurso de político, é vir com aquele papinho prometendo trazer jogadores ao nível de Prato e Fred, sabe? E o pior, cara, que eu não sei se é pra... Isso aí é discurso pra torcedor tonto? Ou não é porque é tonto, é porque realmente às vezes o torcedor ele gosta de ouvir esse tipo de discurso? Ou se é pra conselheiro tonto? Sabe, não fica prometendo, cara. Não fica prometendo. Acho absurdo isso. E mais... Mas o povo vive de ilusões, Sombra. Você não pode tirar a ilusão do povo. É, tá bom. Eu tô vendo aí a grande ilusão que nós estamos vivendo. Pão e circo, né? O famoso pão e circo. É verdade, velho. Isso acaba acalmando o povo. É. Agora... Afaga. Pode não parecer, mas o principal mal do São Paulo não é porque não tem o Fred e o Prato. O principal mal do São Paulo é quem ocupa as cadeiras que comandam. O que tem que mudar é quem comanda. E quem comanda tem que ser mais capaz e competente. E isso não envolve só a gestão de presidência. É de todo mundo que está em volta. Mas esse não é um processo de médio a longo prazo, Sombra? É, exato. E a longo prazo que a gente vem, como eu digo, e muita gente não gosta de reconhecer, mas na minha opinião, é um clube em decadência. É um clube em decadência. É um clube de... que vem sendo ultrapassado pelos demais, por outros clubes no aspecto administrativo. Porque o campo, muitas vezes, você acaba até resolvendo a curto prazo. Mas se você, o seu fora de campo, ele é ruim, mal administrado, o dentro de campo não se sustenta. Vive pouco tempo. A porcaria chega lá dentro uma hora. Então, o que o Leco precisava era primeiro reconhecer que faz uma gestão que, se por um lado me parece financeiramente saudável, o futebol é horroroso. O futebol é horroroso. A politicagem, a distribuição de carteirinhas, ele fala lá, na mesma entrevista diz, o repórter perguntou, e quando você notou que São Paulo começou a entrar por um caminho errado? Na terceira gestão do Juvenal. Mas eu era aliado e apoiei. Porra! Viu que estava errado e apoiou. Você não pode apoiar algo que você vê que está errado. Não pode. Não pode apoiar. Sabe? Mas depende. Se o cara for muito seu amigo, Sombra. Peraí. Negócio é negócio. Não tem essa história de muito seu amigo. Se é amigo, então você chega e fala assim, eu sou super seu amigo e te digo, você tá fazendo uma grande bobagem da tua vida. Mas se a bobagem já tiver feita e o cara tiver precisando de apoio, por exemplo, você matou alguém. Eu não posso apoiar alguém a fazer uma bobagem. Eu preciso desovar o corpo, vou falar que não. Vamos aí, Sombra. Peraí, mas eu tô falando do São Paulo, não tô falando do Corinthians. Eu fiz isso. Você fez isso o quê? Você matou alguém e teve que desovar? Não, em relação a apoiar coisa errada, eu não apoiei. Pode! Eu sempre gostei muito do seu Alberto do Alibe, na época eu era conselheiro do Corinthians. Quando veio a MSI, eu falei, desculpa, não vou apoiar, isso tá errado. Mas a MSI foi mais um capítulo que foi errado, desculpa. O do Alibe rasgou o estatuto, Benjamin, você tava do lado do cara, então... A terceira reeleição do seu Alberto do Alibe, eu não votei nele. Então, mas é que ele rasgou o estatuto. Não rasgou, não. Ele rasgou o estatuto, sim. Mas é que tá, justamente por isso. E você achou certo? Mas você achou certo em rasgar o estatuto e falar, eu quero me perpetuar no cargo? Não, ele não rasgou o estatuto, ele tinha a aprovação do conselho. O rasgar o estatuto, óbvio, só tinha a vaquinha de presépio. Então, eu não fui vaquinha de presépio. A gente já sabe dessa história toda. Então, pra falar que eu não apoiei o que tava errado. Claro, ok. Ele saiu correndo, eu sei. Verdade. Ô, Bento, aí o Leco, dentro da entrevista, diz assim, fala assim, esse negócio, você tem que distribuir carteirinha em troca de apoio. Fala que o processo político ele é ruim, não é legal isso, que ele não é político, etc. Tá, mas na hora H, participou de processo político, sim, apoiou Juvenal, terceiro mandato... Apoiou a eleição do Aidar. Apoiou. Ou seja, tá ali, né? Ou seja, Se você não gosta de política, não a faça. Cai fora. Se você acha política ruim, cai fora. Aí você fala, ah, não, mas é que eu não, é bom eu não cair fora, porque eu não posso deixar as coisas acontecerem de maneira errada. Eu vejo que tem coisa errada aqui dentro. Eu quero estar presente para coibir. Isso é relativo, cara. Porque, pô, se você é obrigado a sobreviver de distribuição de carteirinha, de apoio, como é o governo que tem que distribuir cargo para poder... Governo de coalizão é um termo... É... Absurdo. Um termo absurdo. Agora fugindo... O São Paulo é um retrato do Brasil. Ah, você precisa ter voto de deputado para aprovar uma lei que é importante. Como você consegue o voto do deputado? Dando cargo. O que esse cara quer com cargo? Me diz, o que esse cara quer com cargo? Por que nego quer ministério? Pra que você quer ministério? Pra implementar sua filosofia? Para! E o ministro, por acaso, às vezes você põe, é médico cuidando do transporte. É, aquele que nós falamos outro dia. É jogador de futebol que cuida de medicina. O cara, cara é engenheiro, vai pra medicina. O cara pô, é engenheiro civil, vai pra medicina. Pô, não tem nada a ver. Vocês querem ferrar aquela estranha que veio ontem, é isso, né? Por quê? Ela é psicóloga, mas trabalha na engenharia. Ah, tadinha. E ela também não é engenheira. Mas, meu, depois, mas olha, mas é melhor ela continuar lá, porque depois que ela disse que o Mano é o único verdadeiro aqui, velho... Você tem uma ideia, é a voz do povo. Agora, o pior é que... então o que é? Você é a favor da oposição? Eu não sei nem qual que é a boa oposição de São Paulo. Pra você ver o panorama político. Qual é a boa? É a oposição A, é a B, é a C? Aí a e a B vai se juntar com a C ou com a D? E depois o D não deixa de ser oposição porque ele vai juntar com a situação. Ah, então você não era oposição, agora você é situação. Então São Paulo é uma grande baderna, bagunça. É um grande foco de gente com puros interesses políticos. Uma concentração de gente egoísta. Porque eu vou te falar, cara, nego que briga por carteirinha, gosta de poder e carteirinha, é egoísta e egocêntrico. E aquele que aceita cargo ainda de achar que é o bom, que vai resolver tudo. Para, não resolve nada. Sombra, dentro de campo, o Inter ganhou ontem. Aumentou um pouco o crivo ali. Uhum. Vai ter que correr aí contra o Santos, aí o São Paulo, hein? Vai ter que... Porque o Cruzeiro joga contra a Ponte em casa. 3 pontos, é isso? Ficou 3 pontos. O Inter ontem ganhou no sufoco. É que lá, aqui pra frente, depois nas próximas rodadas, vão ter também uns cruzamentos aí. O Inter pegou Curitiba, mas agora, por exemplo, tem Curitiba e Figueirense, se eu não me engano. Depois ali na frente, o Cruzeiro visita o Palmeiras. Ah, isso aí é 3 pontos. Daqui pra frente vai ter Inter e Grêmio. Nós, né? Vai ter Inter e Grêmio. Então assim, eu sei. Colou no São Paulo. Óbvio. Estão colando no São Paulo. Mas eu vou falar pra vocês. Mas a situação é difícil também pra quem tá lá embaixo. Olha aqui, ó. Os confrontos do Inter, eu tava dando uma olhada aqui, ó. Eles são bem complicados e o do São Paulo, tudo bem. Ó, São Paulo também tem confronto complicado. São Paulo, Sombra. Olha só, vê quais são os mais difíceis, vocês vão analisar aí. O São Paulo pega o Santos em casa, Fluminense fora, Ponte em casa, América fora, Corinthians em casa, Grêmio em casa, Chapecoense fora, Galo fora e Santa Cruz em casa. Só tem 3 jogos fáceis. Tá? O Inter... Não vi aqui time, é só a Ponte, ó. Bota fora, Flamengo em casa, Grêmio fora, Santa Cruz em casa, Palmeiras fora, Ponte em casa, Corinthians fora, Cruzeiro em casa e Fluminense fora. Acho igual. Acho gente, igual. Não vai cair um grande. Acho o Inter um pouquinho pior. Não vai cair um grande nesse talvez campeonato. Talvez a diferença aí seja um jogo só que o São Paulo tem com o Santa Cruz e o Inter não tem. O resto eu acho tudo muito parecido. São Paulo tem a América, né? São Paulo tem o América, fora, tem Chapecoense fora. Mas o Inter pequenos aqui, o São Paulo pega Ponte em casa, América fora, Chapecoense fora e Santa Cruz em casa. Aí é o resto é time maior. Sinceramente, Domingo, eu não vejo muita diferença. Eu. O São Paulo tem o Corinthians e o Santos, o Grêmio tem o Inter. O Inter tem o Grêmio. Essa altura do campeonato. O Inter tem aqui de times menores... Só o Santa Cruz em casa. Sabe qual que seria a melhor fórmula? Em casa, só? Sabe qual seria a melhor fórmula? Time maior. Mas sabe qual seria a melhor fórmula pra ver quem tem confrontos mais difíceis? Assim, soma quantos pontos tem os adversários do São Paulo na tabela e soma quantos pontos tem o adversário. Vai dar mais o. Do Inter. Não, tudo bem. Aí é talvez um parâmetro, talvez um pouquinho melhor. Tá? Bom, muito bem. Esse é o Estádio 97, continuando com as manchetes. Ah, não, mas antes. O Mano vai falar agora... O Mano, claro. Vai falar agora da... Do KFC. Opa, vamos lá. Deu por favor, fome. Mano, deu fome. Isso não é estranho aqui, hein? Nossa, que fome, hein? Essa você que trouxe esse baú de bombons? É, ainda bem. Baú de bombons? É, ainda bem. Muito obrigado. Ela a gente já vai apresentar a estranha. É. Amigão, negócio seguinte. Anota esse número aí, ó. 42 milhões. Como? 42 milhões, muita Domenico Gato. Muita coisa, mano. Esse é o número de fãs que o KFC tem espalhados pelo mundo, cara. Caraca, nossa véio. Senhora. É mais do que qualquer time de futebol. Porra. O segredo do sucesso... Simples, fazer o frango mais gostoso do mundo, rapaziada. Essa história começou há 60 anos, quando o Coronel Sanders, fundador do KFC, pra quem não conhece o Coronel Sanders... Você daria um beijo nele. Daria. Na boca. O rosto dele tá estampado na embalagem do KFC, Sombra. Há 60 anos, o Coronel Sanders, fundador do KFC, descobriu uma receita mágica, velho. Secreta. Que permanece em segredo até hoje, cara. É top demais. Essa receita do frango do KFC é demais, cara. Todo mundo tenta imitar, mas só o KFC faz o frango mais gostoso do mundo, rapaziada. Aquele crocante por fora e macio por dentro. Sabe? Você tá ligado, você conhece, né? É, se não sabe, visita aí, kfcbrasil.com.br. Descubra a loja mais próxima de você e experimente ainda hoje, cara. Aproveita, sexta-feira, o tempo tá bonito. Pega a patroa, as crianças e corre lá pro KFC. E se você gosta de frango, inclusive aquele do futebol, fica ligado aqui no Estádio 97, que a gente tá sempre de olho no futebol brasileiro, hein? Pra premiar os goleirões com o troféu KFC. Será que esse final de semana vai ter o troféu KFC pra alguém? Vamos Eita. Aguardar. Segunda-feira a gente comenta, hein? KFC, o frango mais gostoso do mundo, está perto de você. Confira no site, kfcbrasil.com.br. Olha, o Denis é um cara que faz tempo, hein? Que ele, faz tempo. Que ele se afastou do troféu KFC, hein? Era um dos meus candidatos, mas era um deles? Ele se afastou, é. É, rapaz. Boa. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira, isso aí, Benjamin. Tá dito, tá feito. Manchetes do Estádio 97 aqui no oferecimento também do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. A gente falava do São Paulo e só emendando uma informação que eu vi agora, que o América Mineiro cogita mudar o jogo contra o São Paulo, que é mando do América, pra Arena Pantanal. América! Aí, mais um. Melhor, né? O São Paulo lá na Arena Pantanal jogou contra o Santos, mas tinha São Paulino saindo pelo ladrão lá. Mais então, um. É, América vai ganhar um dinheirinho. E o Corinthians vai jogar lá contra o Santa Cruz quarta-feira. É, tá vendo? Então. Os caras querem din-din. Mas isso deve ter empresário no meio, que compra o jogo, exatamente. Realiza... Ou seja, chega no, eu acredito que seja assim. Chega no América e fala assim: quanto é bom pra você? 800 mil? Tá aí, dá 800 mil. Aí o cara vai buscar 1.600.000 na bilheteria. Vai correr um risco, né? Mas vai. Tem jogo que é certo, viu, velho? Entendeu? O do sábado do certeza. Olha que teve o último do Flamengo lá na Arena Pantanal. É isso que eu ia falar. E que era certo e não foi o certo. O cara quebrou a cara lá. Mas... lá ingresso caro, cara. Os caras não vão, não. Se meter ingresso caro pro Flamengo é difícil. Não, mas mete pra todo mundo. Não, o São Paulo vai jogar nessas arenas olho, né? Aí a 20 reais, não o cara, vai. O cara cresce o olho, Se meter caro aí é complicado. É caro, Sombra. Essas arenas aí não vai ingresso barato, mas, não. Mas alguém comprou Santos e São Paulo e bombou. Sim. Foi na Arena Pantanal. Olha, no ano passado. Mas eu não tenho visto esses caras ganhar dinheiro. Eu acho que Santos e Flamengo também não foi essa festa toda que pensaram que ia ser, não, hein? Em Brasólia. Bom, também não foi, né? Brasólia. Não foi, não, hein? Santos. Santos. Oi, Gê. Santos. E aí, seu Bento? Tudo bom? Meio voz do anão, né? Antes. É. antes de falar do peixe, qual a recomendação do final de semana, RG? Por favor. Hoje? Ah, é verdade, o RG sempre sexta-feira. Outubro Rosa. Sempre sexta-feira o RG dá uma frase do dia. Outubro Rosa, você me lembrou bem, legal. Então, recomendar aí pra galera, hoje, sexta-feira. O que acontece? O dia de esparramar o fiapo da manga, velho. Aí sim, salva. Boa. Dá uma esparramada. Esparramar o fiapo da manga. Você se contenha. Você se contenha. Porque toda sexta-feira você quer saber o que é literalmente. Isso aí me lembra joelho de porco, né? Mardito fiapo de manga, preso no maxilar. Você se atenha, temos convidado aqui hoje. Cuidado. Manga é uma fruta muito boa. O quê? Eu gosto. É bom manga. O quê? Também acho gosto de manga, cara. Manga é legal. Tinha que expulsar do planeta. Isso, manga é uma delícia. Você nunca enfiou a boca na manga, Benjamin? Você não gosta de chupar a manga, né? Você nunca enfiou a boca na manga, ô Benjamin? Chupa manga até o caroço. Não? Você nunca amassou um abacate? Desculpa, você nunca amassou um abacate com açúcar e limão? Não. Bom caramba. É maravilhoso, cara. Nossa, não gosta de manga. Leite é legal pra caramba. Abacate, goiaba. Goiaba é sensacional. O que você... Ei, o que você chupa, velho? Salsicha. Salsicha, salsicha crua. Velho, nenhuma dessas frutas o cara chupa, pô. Comi a mexerica com o mano agora aí. Hã? Comi, acabei comendo a mexerica e o mano. Goiaba, só o problema com aquele bichinho. Tem que tomar mais cuidado. Como disse a... Não faz estranha. Como disse a estranha ontem, velho, se tiver metade... O problema é se você tiver só metade do bichinho. Mas aquele bichinho não faz mal a ninguém. Mas, RG... Pode comer. Come um, então. Come, pode comer. Ué, quantos? Imagina. Bicho de goiaba? Cara, o que você come de bactéria todo dia? Você não mas não como goiaba. Ah, esse? Esse não deve comer. Mas amanhã... Mas o Benja, aquele... Ele gosta de... Esse aqui, velho. O Benja, ele tem um... Você sabe que tem pessoas que têm manias, né? Uma das manias dele é lamber corrimão. Nossa, que porra. Mas antes de lamber credo, corrimão, tem que comer abacate, velho. Abacate é bom, abacate é bom. Corrimão, comer abacate ou goiaba. Abacate é bom, sabe? Abacate, açúcar e limão é da hora. Deus, vitamina de abacate não tem coisa melhor. Depende do corrimão da onde. Mas não importa o corrimão, viu, amor? Qualquer um? Ó, mota não. Sabe outra coisa que eu vi? Chama de mota, quase saiu mota, pelo amor de Deus. Você sabe outra coisa aqui? Você sabe quando você pega um avião? Qual é o lugar mais infecto do avião? Aonde é? Qual? Mais infectado do avião. Nossa, você é doente, né, cara? Eu leio tudo com curiosidade. Do rádio. Você sabe qual é? Qual é? É a mesinha onde você come. É o lugar mais sujo do avião, você sabia? Ah, então come na privada, velho. Essa mais limpa, pode catar. Você janta, almoça onde? Na mesinha do avião. Então. Mas é o lugar mais sujo do avião. Ah, só. E a que se deve essa sujeira toda? A sujeira. Não, mas, pô, ninguém passa um álcoolzinho ali, nada? Eu, hein? Um álcoolzão. É que onde fica com a mão, o cara põe o telefone. É ali, ó. Se for levar ferro e fogo, amigo, o Soba vai ter que sair com roupa de astronauta. Só que nós mesmos. Esse inventou aquele doutor lá que ia no... Lembra no Fantástico? Como é que era o nome dele? O doutor Bactéria lá? Que, pô, você não podia fazer nada, velho. Não podia passar... O Sheldon Cooper, uma vez num seriado, ele pegou um ônibus, aí o cara, ele tava com duas calças. Porque ele falou que ele não conseguia sentar com uma calça só num banco. Você tocou num assunto interessante. É verdade. Está em risco o seriado Big Bang Theory. Está em risco. Pode ser a última temporada agora. Mas tem pra caceta já, né? Não interessa, é bom, é bom. Não interessa, é bom. Nunca vi, tem um começo, meio fim. Ok. Só que os caras já ganham... Cada protagonista já ganha $1 milhão por episódio. Porra. Por episódio? O Seinfeld ganhava isso. Porra, por episódio? Mais. Quantos anos tá no ar isso aí? Agora é o 10º ano. Nossa, tá tão milionário. E nós a 16, hein, velho? Porra, velho. Puta 18, seu tonto. 18, podia meio milhãozinho, pelo menos, né? Por episódio? Por programa? Não, por programa. Por programa? Porra. Não, nós estamos a 18, né? Quase 18. É, quase. Vai fazer 18, Domênio. Não, mas não fez aí, calma. Você está querendo estourucar o quê? Que vai acabar o programa amanhã? Eu não estou lucrando, mas vocês estão querendo ficar mais velho mais antes? 17, 8 meses. É igual fazer aniversário, é. Só que eles querem, estão dizendo que querem mais de $1 milhão por episódio. Nossa. Cada um dos 5 ali. Uma milha, hein? Já pensou? É uma milha. Mas Big Ben Fury é aquele do Sheldon, né? É. Então, mas já não deu uma murchada já no seriado? Continua bom? Faz tempo que eu não assisto. É bom. Mas continua bom ainda? É bom. Eles estão morando ainda no mesmo apê do lado da Penny lá? A Penny casou com o Leonard. Ah, com aquele Joaquim lá, casou com ele? Casou. Mas foi um casamento em Las Vegas. Porra, agora, né? Na décima temporada, vai ter o casamento. Um casamento pra família. Penny. Boa. Mas e aí, seu Bento? O Sheldon já até transou. Né? Voltando ao normal. O Sheldon não é gay? Tem. Não, mas. Não. Peraí, mano. Tinha, se vai entrar nesse universo de gay, vai demorar, hein? Foi, ele sempre foi. É, tá no, chegando aqui, ó. Na temporada, nos episódios. O que é gay mesmo lá que não parece é o Raj. Não, mas o Sheldon também, não, ele tinha. Ele sempre tinha aquela. Eu sei. De ser ou gay ou assexuado. Né? É. Gente, seu Bento precisa ir embora, pô. Não, tô de boa. Seu Bento. Eu tô tranquilo. Você quer falar logo do Santos, que amanhã tem jogo. Também. Os caras que ficam falando de bicha, velho. Amanhã tem o Benfica, que vai vir 115 titulares. Nossa, abre a cabeça. Vai ter a comemoração. Os caras criticam o Trump. E tudo é trapzinho aqui, né? É. Os dois já. É. Tem aqui do Mano Tower da Vila Maria. É. E agora tem o RG Tower lá de Arujá também. Metade de Santa RG. Isabel, pelo menos no meio da cidade. É a mesma coisa. Vai. E é isso aí, gente. Tem jogo. Festinha amanhã. Festinha 100 anos da Vila. Da Vila e despedida do Léo, né? Do Léo. Oficializar. Velho. Quem quiser matar a saudade de Giovanni também vai entrar em campo. E é só festa, né, velho? O Léo. É. O Giovanni não tinha ficado puto, que não tinha tido despedida? Não, vai ter. Amanhã vai, faz um joguinho. Ele já levou o filho dele, tá tudo certo. O filho dele já tá, diz que é bom de bola pra caramba. Um jogador que nunca teve despedida no São Paulo, mas que no fim do ano acabou jogando pelo São Paulo, naquela mesma vez, o Raí. Raí, verdade. É verdade. Raí. Mas o São Paulo prometeu fazer, né? Não tem uma parada aí que parece que vai fazer. É projeto pro centenário. Ah, mas isso é uma bobagem. O cara para de jogar 20 anos, vamos fazer a festa, já foi. Ah, sim. Faz uma outra homenagem. Tem depois, lá atrás. Né? Lógico. Depois que foi, aí um abraço, né, velho? É verdade. Boa. É isso aí. O primeiro agora, o líder. Ah, nós. Fala de nós. Ah, o líder. Fala do líder. E até aproveitar. E só complementando. Cala a boca aí, ó. Victor. Fala do líder, ô trouxa. Só chamando o velho, cala a boca. Não, ó, aqui, ó. Eu não falei. O velho falou. Você não tá ouvindo? Não, não, não, eu só ia complementar. Não é do RG, jamais. Tem um trouxa que acabar falando baixinho, eu tô ouvindo aqui, ó. É que o Vitor Bueno tá voltando, né, seu? Tá voltando, só isso. Voltando. Boa. Fala de nós aí. Bem, do líder. Vamos ao líder. Do líder. Do líder. Estádio do Café, domingo, 17 horas. Ah, café é o elixir da vida. Então... Não é verdade? É, exatamente. Se o café é o elixir da vida, meu velho. É nóis. O Cuca acabou de falar. Não deu a escalação. Tá em dúvida. Vai fazer aquele exame lá pra ver quem tem mais condição. O Banana não vai poder jogar esse jogo. Quem? Banana. Por quê? Porque cascaram ele? Parece que machucou. Eu recebi informação aí. Barrios é na mesmo? Seleção. Que glória, hein? Não joga o Banana? Barrios na seleção. E é bem provável que jogue aí Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Vai jogar contra o América Mineiro? Leva o Bar. O Bar joga também. O Bar. O Pedro Xavier, se ele entrar e fazer aquela jogada que ele tá fazendo de tacada de mestre, nós, né? Que nem ele acerta tá bom, uma cara. Tá bom, isso aí. Deve ser o meio de campo, o Tietê, Moisés e o Cleiton. Então, beleza. Tranquilo? Tranquilo. E eu queria aproveitar que estamos falando do Palmeiras, que é a nossa estreia no Ninho hoje. Tá aqui fazendo o programa conosco. Lembrando que ela também faz parte da nossa promoção, da nossa campanha Outubro Rosa no Estádio 97. Então, seja bem-vinda você, Edilange Silva Nascimento, palmeirense. Tudo bem? Tudo bom, você. Fala pertinho do microfone, hein? Tudo bem. Esse microfone é igual nós... meio que beijar na boca. Nós tá bem, nós tá bem. Vocês estão bem? Então tá bom. Nós tudo tá bem. Eu tô melhor ainda porque eu sou líder, né? Tem ninguém na minha frente. É verdade. É uma moça inteligente, é incrível isso. Como que você fez pra participar da nossa campanha do Outubro Rosa? Então, na segunda, né, eu vi você falando, eu já enviei um e-mail, você falando e eu pelo celular enviando um e-mail que eu queria vir. Sim. Eu gosto muito de futebol e eu sofro um pouquinho, né, porque lá em casa, meu marido e meu filho é corintiano. Então é uma zona, uma briga, uma coisa de louco. Sim. E meu filho era palmeirense, só que ele, meu marido conseguiu, mas sei lá, você deixou seu marido fazer isso com ele? Meu, ele levou pro estádio e eu não levei. Então toma. Ai, que ódio. Toma, perderam. Mas que coisa, vai ser um menino frustrado. Vai ali, ser. Aí. E eu não tenho um monte de foto dele palmeirense que eu vou mostrar pra ele ainda que ele teve bom gosto, isso, entendeu? Um dia ele foi um cara... Você, não, para, você tentou aí salvar seu filho. Peraí. Mas seu filho torce pra quem? Tentou salvar hoje, seu filho. Infelizmente, desgosto... pro Corinthians. Ah lá. Vai falar chupa, mãe. Mas ele já fala. Já fala. Meu, no dia de jogo, eu fico muito nervosa. Ultimamente ele não tem falado isso, não, hein? Não. Ultimamente não. Daqui a pouco você voltou normal. Três anos aí, velho. Palmeiras gosta de falar isso, não. Respeito a menina. O Palmeiras gosta de fazer a gente sofrer, né? Ano passado, quase que eu tive infarto pra Copa do Brasil. Copa do Brasil foi... E aquele menino, ele via que eu tava nervosa e ele ficava me pirraçando. E eu sai daqui, menino! Culpa do meu marido. Que e aí, quando acabou o jogo, eu quero saber como é que ficou a cara do seu filho. Eu cheguei e do em seu casa, marido. No final, último jogo, eu fui pro Allianz. Eu cheguei em casa, acho que 4 da manhã, gritando, feliz. É, acordou, tem que acordar os dois. Os dois, desculpa, doutora, os dois trouxas que ficaram ali. Os dois trouxas que ficaram ali. Só alegria durará. Chupa os dois manezinhos. Ano passado, que teu marido e teu filho comemoraram brasileiros, aí você fez o quê? Não teve graça nenhuma. O 6x1 do São Paulo foi sem graça. Em 2012, quando seu filho comemorou a Libertadores e o Mundial, e o seu time foi rebaixado para a Série B. Ah, como é que foi? 100 anos sem uma Libertadores. Hein, imagina, 2012. Boa! Ó, 10x0, moça! 10x0, 10x0. Vamos lá, ó, é o seguinte, Benjamin. 2012, o Corinthians campeão da Libertadores, invicto, tá certo? E campeão do mundo no final do ano contra o Chelsea. Nossa, a coitadinha ali, ó. Boa, rebaixada pela segunda vez pra Série B. Vai te catar. Tá certo seu filho. Tá certo seu filho. Quatro anos já. Digo mais. Vocês qualquer deixa a menina falar? É, você corta. Claro, senão vocês vão deixar ela falar. Ela já falou. Não, agora tô deixa colocando ela no lugar dela. Vocês vão falar desse Mundial e dessa Libertadores? O verdadeiro Mundial, que você não tem. Porque não vai ter mais nada. Temos sim. Eu só falo quem tem Mundial. Você fala de Mundial com quem tem, não fala de Mundial comigo. Você falou que você tem foto do... Quantos anos tá o seu filho hoje? Hoje tá com 7. 7. Você disse que você tem foto que ele era palmeirense, virou corintiano, mas você tem foto dele menor com a camisa do Palmeiras. Com 4, aniversário. Você vai guardar isso como um trunfo. Mas você é mãe dele. Sim. Amanhã, no futuro... O menino vai pro colégio, vai ter relacionamentos, vai ter amigos e vai ser o cara que vai batendo, vai, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, aqui é Corinthians, não sei o que lá. Pra boné, isso. Aí você vai chegar na frente dos amigos e vai mostrar a Corinthians aqui, ó, você vestido de Palmeiras. Você vai constranger o seu filho? Tem que ele fazer teve isso. Bom gosto. Ele teve a opção de escolher o que ele queria de melhor. Ele escolheu o pior. Olha onde chega. Eu aplaudo de pé, eu aplaudo de pé. O filho dela não é trouxa. Ela está educando o menino. O filho dela não é trouxa. Tô tentando. Na boa, o Palmeiras, ou Sombra, para analisar. De pé. Para analisar. Eu tô aplaudindo, de pé. Em dois momentos, o Palmeiras ele teve realmente um punch de time grande. Foi naquela época da Parmalat, tá certo? E agora aí, porque o Paulo Nobre tá bancando o time. Daqui a pouco, o Palmeiras agora é o parque meio que a vitamina. Daqui a pouco, o Paulo Nobre sai, tira o dinheiro, acabou. Eu peço. Vocês voltam a ser o Guarani da capital. É, e vocês são. Falta relógios magnos na cabeça. Mano, vocês são eterna Ponte Preta, catar, mano. Se for ganhar, mano. Ó, paga pau, não tem argumento, me copia. Mano, se for não ganhar. Esperar um pouco mais de criatividade da sua parte. Então vamos lá. É que você é um cara que. Põe lá, relógios Magnum na camisa. Vai te catar, o Guarani da Turiaçu. É, quero dizer o seguinte pro mano, e para todos os corintianos que estão ouvindo o programa. Me dá dó falar do Corinthians. Sabe por que me dá dó? Se ele fosse para vocês, assim, não era ninguém. Eu tô falando agora, você já falou. Guarani. Já falou do Guarani. Pode falar o que você quiser, mano. Falei mesmo. Não tem problema. É, o time do Corinthians me dá dó. Sabe por que me dá dó? Eu vou te explicar o porquê. Sombra e meus amigos, principalmente minha amiga estranha no ninho aqui, porque eu sei. Mundial. É, quero dizer o seguinte: em 2063 eles vão falar desse Mundial e ninguém vai falar que não existiu. Pode ter certeza. É, daqui 50 anos eles vão falar. Mas 2002 ninguém vai lembrar. Aí o Santos também então, fala assim, de 62. É, então, mas valeu. Eu nunca falei que não valeu. Então, você viu eu falando que não valeu do Santos? Não, jamais. Os caras batem na tecla de 1,51 que não existiu. Eu quero dizer o seguinte pra vocês. Um time grande, Sombra, um time grande, quando pega outro time grande e quando tá pra sair da fila, ele sai. Sim. Ele não ramela, não. Agora, teve um aí que ramelou pra nós, quando tava 20 e poucos anos na fila, tomou mas um que o pacote Zé Aparecido, mais é esse que você tá falando? Ele não, okay. Não sabe que... Ok, desculpe, que o mano, às vezes, pra futebol, ele é meio analfabeto. Não, muito pelo contrário. Dizer, eu falei o burro 74, aqui é você. 74 eu falei, não falei de 93. Eu não era vivo, chupa. E quando eu o Palmeiras falei, foi pra sair, vivo. Outra coisa, sem o time mundial. Do Corinthians só foi ser grande pra ganhar Brasil, tá falando de brasileiro. Brasileiro, os caras ganharam em 90. Em 1990, se não fosse a Parmalat na vida do Palmeiras, o Palmeiras seria o Guarani da Turiaçu. Aliás, vocês são os virgens do brasileiro. Vocês foram virgens. Mundial, vocês são os coitados, da Libertadores. Virgem de tudo. Pronto, você não vai ter mais programa. Fala, eu vou terminar. Qual é, vou fazer uma pergunta. Qual é o maior clássico do... eles não respondam. Qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Corinthians e Palmeiras. Então, pronto, vai, segue o programa. Segue o programa. Mas, ô, Edilanche, você hoje, inclusive, tá aqui porque você se inscreveu dentro da campanha Outubro Rosa, né? Sim. Então, destaca do seu ponto de vista a importância da campanha de prevenção ao câncer de mama. É, hoje ainda tem muitas mulheres que é mal informadas, né? Uhum. É um exame tão simples em casa que a gente consegue fazer, que é o toque, né? E eu acho que tem que incentivar mesmo para as pessoas que são mais humildes, que não conseguem ter essa visão, que a gente precisa ter essa prevenção. Eu acho que esse mês é um mês muito legal para a gente realmente, de fato, aí, abrir os olhos dessas pessoas. Bacana, legal. É isso legal, aí. Legal. E você que quer participar também do Estádio 97... Em outubro, só mulheres vindo aqui como convidadas, tá bom? É a nossa campanha aqui do Outubro Rosa no Estádio 97. Para você pedir, justificar, dizendo por que, que você deve vir fazer o programa, você deve mandar um e-mail para nós no outubrorosa@97fm.com.br. E hoje também eu só vou dando as boas-vindas para o nosso novo anunciante. Ah. What? Nissan! Sensacional! Ontem começou o Fricol, hoje a galera da Nissan aqui com a gente. Bem-vindo a Nissan. Nissan, seja bem-vindo a Nissan. Você que inclusive gostaria de aproveitar e passar o recado da Nissan? Vamos passar aí, olha. Você já pensou, amigo, em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então é hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria, é isso mesmo, é o mais atrevido. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras. Ó, você que curte tecnologia aí, ô Sombra, ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia, câmera 360 graus, e ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. É muito mais conforto a dirigir. Pô, rapaz, eu fui ontem, coincidência, numa concessionária. Que loucura que é esse carro. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível, incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, se eu fosse você, pega amanhã aí, vai com tua mulher, vai com teus filhos, vai dar um rolê e vai fazer um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. Nissan Innovation That Excites! E olha, vão lá conhecer, eu fui ontem, é uma loucura esse carro da Nissan. Um abraço também lá pro Fred, pro Everton, galera lá da Liu Lara, Chuck. Legal, seja bem-vinda a Nissan aqui no Estádio 97. Por falar em Nissan, você tá aí no seu carro, de repente você tá no seu Nissan, estacionado, né? Tá esperando sua mulher voltar das compras. Aí, rapaz. O que aconteceu? Batem na tua traseira. Oxi. Oh, meu Deus do céu. Como assim? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro não é o motorista, é a motorista. Olha o perfume. É a Ivete Sangalo, velho. Ivetinha, bata de novo. Mas você deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ao acesse hdi.com.br. Ó, dois recados. Primeiro, para você concorrer a prêmios aqui no Estádio 97 falando ao vivo com a gente, você deve falar a frase "Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão". E você pode também participar através de mensagens no nosso WhatsApp. O número do nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem em áudio é 94-353-0150. 94-353-0150. Procure não estourar os 30 segundos. Claro, tem sempre uma margenzinha, tal, né? Tá bom? Mensagens de áudio, 94-353-0150. 3361-0150. E a gente vai aos primeiros ouvintes no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Alô! Alô! Opa, quem fala? Jonas. Ô, Jonas, tudo bom? Beleza. Jonas do quê? Giovanelli. Giovanelli. Eu parei do Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians? Todo mundo pergunta, mas não é não, beijinho. É porque é o mesmo sobrenome, Ronaldo Giovanelli. É uma coisa. Tá certo. Quantos anos, ô? 3.2. Por sinal, desculpa, hoje é por coincidência, aniversário do Ronaldo, goleiro. Ronaldo Giovanelli hoje faz 52 anos. É mesmo? Hã? Hã? Hoje é aniversário do Ronaldo e do Dida, os dois goleiros. 5. Um abraço 2. Pro Ronaldo Giovanelli. RG. Monstro no gol, hein? Monstro. E aí, 5.2? É. Enquanto ele vai nele, nós vai nelas, né, velho? Ah, sensacional. Salvou a hora. É. Sensacional. Salvou a hora. Você lembra da Nelly Furtado, Dudu? Nelly Furtado é a cantora. Claro. No Brasil, deu uma sumida também, né? Lógico, furtaram aí. Ela no Brasil. Oh. Nossa. Meu Deus. É azedinho. Melhor seguir. Meu Deus. Podia ser surdo, cara. Meu Deus. Certo. Você não estaria fazendo problema. Ô, meu velho, e o bairro? Que isso. Itaquera, Dudu. Itaquera é nós. Morei lá no final da Jacupêssego. E como é bonito Itaquera, cara. Que? Itaquera é top, hein? Pô, eu acho da hora mesmo. Você pega aquela vista ali do metrô, você olha assim na direção da arena, velho. É do que aí, o palhaço. Você tá vendo o seu apartamento lá, né? Na quarta-feira. Você vai morar lá, né? Na quarta-feira. Na última quarta-feira, o Rildo e o Gustavo chutaram duas bolas e foram parar na Jacupêssego. Foi lá na Jacão, na Jacu. E aí eles ficaram Rildo do que eles fizeram. Ah, sensacional! Salva a hora. Sou um idiota. E qual que é o time aí? Coringão, né, pô? Corinthians, mano, Coringão. Ô, meu, para de falar besteira e manda uns vídeos. Ô, irmão! Chegou uma remessa nova, você quer? É, o Corinthians, pra variar, ele foi garfado pela arbitragem na última partida aí pelo Campeonato Brasileiro. De novo? Agora fica quieto, agora é o Corinthians. Ele não vai falar disso, aí o próximo papo ele vai falar, amigão, falta protagonista nesse time do Corinthians. Você quer conduzir o papo? Fica à vontade. Você acredita que o Corinthians pega a vaga pela Libertadores? Você acredita na Copa do Brasil? É pergunta mais óbvia. Não, legal falar dos protagonistas. Pergunta mais óbvia. Não, vou falar, então fala dos protagonistas. Eu tô discutindo o futuro, então aqui, ó. Você tá falando do passado. Você acha que pega aí, vaga? Vocês não vão ficar discutindo por causa da pergunta, não, né? Porque aí vai ser complicado. Você prefere o Walter ou o Cássio no gol? Pode essa? Essa é uma boa. Porra, Tava no meu questionário. O Walter 100%, hein? Tava aqui no meu questionário. O que você falou, amigão? Aí é Valtão 100%. Aí chupa, Benjamin. Já começou tomando porrada, continua. Porque você fala do Cássio aqui. Cássio não devia nem voltar da vez que ele foi embora lá e não deu certo. Tinha que ficar o Walter e ele não... Também acho. Na mão do Tite, o Walter era goleiro titular. Aí o Tite acabou saindo, chegou o Cristóvão, colocou de novo o Cássio. Aí o Walter novamente agora tá jogando. Agora o Carille já disse que ele vai sair novamente quando... o Cássio estiver apto, e hoje o Cássio já estava treinando com bola, então a possibilidade do Cássio voltar ao gol titular do Corinthians é muito grande. Mas na boa, amigão, eu acho que isso acaba desmotivando até o cara que tá jogando. Principalmente o Carille, quando chega lá, o Walter, depois de exibições muito boas, ele até pode ter a predileção pelo Cássio, RG. Eu acho que o treinador, ele tem esse direito. Mas, ô, mano, o Cássio não mete também uma pressãozinha? Não, mas a questão não é essa. Ele pode pressionar o que ele bem entender. Ele pode pressionar o que ele bem entender. Eu entendo, RG, que quem tá bem tem que jogar. Na minha avaliação, hoje o Walter tá melhor que o Cássio. O Carille, amigão, quando ele chega nas entrevistas ali, por exemplo, o Cássio fechou. O Walter fechou o gol durante a partida. Ao invés do cara chegar e dar uma moral pro Walter e pegar e falar. Ele até pode pensar e falar: quando o Cássio estiver bem, eu vou colocar o Cássio de novo no gol. Mas ele não pode chegar perante as câmeras depois de uma exibição fantástica que o Walter teve, não só nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, mas em outros também que ele foi muito bem. Ele chega e fala, meu goleiro é o Cássio. Quando o Cássio estiver bem, é o Cássio que volta. Isso aí desmotiva o cara. Porque dá a impressão e fala, porra, trabalho que nem um corno desgraçado aqui de sol a sol e eu não consigo a titularidade. Por quê? Porque o treinador gosta mais do outro goleiro. O Carille é um mentiroso, mano. Por quê? Porque ele falou que ele era o espelho do Tite, que ele ia continuar, que ele gostava do trabalho do Tite, ia continuar do jeito que o Tite... Mas, mano, não tá fazendo tudo ao contrário do Tite, velho. Ele até pode se achar, assim, proporcional que o Tite foi, RG. Ainda mais eles conviveram juntos muito tempo. Mas não dá pra comparar, velho. O Fábio Carille, com todo o respeito, mas ele não sai na unha do pé do Tite. O que você acha, amigo? Diga. E outra aí, ó, o Cássio em bola aérea, mano, sem chance. Também acho, mano. Cássio a maioria dos milho, gols que o Corinthians tomou aí no brasileiro foi culpa dessas bolas aéreas aí. É, eu gosto muito do Cássio também, bola, cara. Pô. Não, mas, ó, eu acho o Cássio meio estabanado pra sair do gol. Isso eu concordo ele contigo. Ele não sai do gol. Ele não sai do gol. Eu concordo esse contigo. É ele, e quando sai, ele sai mal. Mas o Cássio, eu tenho o maior respeito por ele. Acho que é um cara que marcou a história no Corinthians. Ele teve a sua importância, em, principalmente em 2012. O cara qual foi... é a diferença dele da Libertadores pra agora, mano? Acho que toda, você acha que ele perdeu tecnicamente alguma coisa? Não, é, o Cássio ele já não é mais aquele goleiro ágil que foi. É, o Cássio em determinados ele gols... Ele é novo, ele... né, mano? É novo, o Cássio não tem 30 anos ainda. Porra, velho. Mas o Cássio ele não tem mais aquela agilidade que ele teve no... E isso acontece, RG, é fase. Tem, tem é, jogadores... Mano. Ah, normal, né, Domênico? É, pode ser acomodação, é, pode ser uma série de fatores. Fisicamente, ele o Cássio... Ele algum problema... particular, será? Não, ele teve aí o falecimento da avó dele, naquela época que ele ficou um tempo fora, então. Que até o Tite colocou o Walter pra jogar e depois o Cássio não retomou a posição, mas fora isso, o Cássio hoje é um goleiro que ele não tem mais a mesma agilidade, é, o Cássio eu não sei se ele perdeu um pouco do tesão de jogar no Corinthians, isso acontece, não é que o cara faz de propósito, às vezes aí o tempo de casa faz com que o cara muitas vezes ali perca, RG, é, aquele tesão, sabe, aquele negócio de, porra, tô aqui... Sabe, é, quero ganhar títulos, quero isso, quero aquilo. Pesou muitas o lance vezes, de ser vendido e não ter sido? Pode ser também, RG. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Então eu vejo no Cássio hoje um goleiro com muito potencial. Só que no Corinthians, sinceramente, o Walter tá melhor que ele. Eu acho burrice por parte do treinador é, dar uma declaração dessa dizendo é, que quando o Cássio estiver apto é ele que volta pro gol. Por mais que ele queira dar moral pro jogador, e internamente ele até pode fazer isso, pode chegar pro Cássio e falar, Cássio, fica tranquilo quando você estiver bem, aí é você que volta pro meu gol. Mas perante a torcida ele não pode fazer isso. Eles motivam o Walter. E o ouvinte acho que concorda comigo também, não concorda, não, amigo? É, eu concordo. Tanto da última vez aí que ele ficou no banco e ficou de mimimi, fez um maior inferninho lá dentro, ficou todo bravinho. Mas sabe o que é isso? Você concorda porque você tem personalidade ou porque você tá com medo do mano, de falar que discorda do mano? Não, não deixa cara, ele responder. Hoje o Valtão é mil vezes melhor que o Cássio, pô. E, ô RG, jogador só fica com esse pit todo graças também à mídia. Porque a mídia muitas vezes fica colocando o cara aí num pedestal. A mídia rotula os jogadores aí como se eles fossem talvez ali peças-chave de determinados times. E o jogador aí se sente dono do clube. É, o jogador muitas vezes ele ocupa, é, claro, ele tem a sua participação ali, a sua relevância perante o elenco. Mas ele cai aí, talvez, aí numa acomodação justamente pelo fato da mídia colocá-lo num pedestal é, e num local inatingível. Por isso que eu falei que eu sinto... Jogador que de clube grande, independentemente de quem seja, pode ser Rogério Ceni, pode ser Marcos, pode ser Fernando Praz, pode ser Cássio, é, pode ser Ricardo Oliveira. Esses caras, eles precisam ser cobrados diariamente, porque senão eles deitam numa fama. É, e volto a falar aqui, não é de maneira proposital, mas o ser humano, ele é acomodado. Ele é acomodado, ele precisa ser cobrado diariamente para que ele possa despertar sempre o que ele tem de melhor. Porque a partir do momento que ele cai numa vala de acomodação, se ele não tiver ali 100% focado, o cara começa a se perder. E é por isso que precisa ter um treinador que muitas vezes dá uma chacoalhada. Um treinador que bata de frente. Vai, um Benjamin, treinador que dê um puxão de orelha. É o que eu penso, cara. Eu não fico dando rótulo de titular pra ninguém, mano. Eu acho que no meu time, se eu sou treinador, o cara que tá bem vai jogar. O cara que tá mal e... Ah, mas tem nome? Dane-se, vai pro banco. A hora que tiver bem novamente, ganha uma nova oportunidade. Mas, ô, amigão, é, com relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho que já foi pro vinagre. Minhas fichas eu deposito na que Copa do Brasil. Coisa, ah, quando eu perguntei isso, você falou que era uma pergunta idiota. Você tá falando não, a mesma mas coisa. É, ai, mas de fato, você falou a mesma coisa. Não, muito pelo eu contrário. Eu perguntei, você tava falando pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Você falou, pô, você tá falando futuro? Não, pergunta muito pelo idiota, contrário. Agora você fala a mesma coisa. O que eu disse aqui é que com relação ao Campeonato Brasileiro, minha ótica já foi pro saco. Ah. Ele pode discordar. Que pena, hein? Ele que pode pena. Discordar. Eu acho que o Corinthians ele tem chances claras saco, na Copa do Brasil. Se tem chance ainda, é no brasileiro. Eu discordo. Você tem 10 jogos e vai num 1-0 aqui, 1-0 ali. Copa do Brasil não dá. Benjamin, os 10 jogos para um time que tá constante no campeonato. Um time como o Corinthians, que tá 6 jogos sem vencer, então, quanto menos jogos tiver, melhor é, velho. Veja, brasileiro pro Corinthians hoje só se abriu o G12, velho. Desculpa, mas não, falar, não vai, não, não. Deixa eu falar, a tabela do Corinthians não é uma tabela tão complicada. Quem são, mano? A tabela não é tão complicada, não. Quem então, que é? O próximo jogo do Corinthians é o Santa Cruz. O Corinthians pega Santa Cruz e depois o América. Não, porque é domingo, porque dá a impressão que domingo é o término da rodada. Quinta, então o Flamengo pega o Santa Cruz. Corinthians pega o Santa Cruz, próximo jogo. Mas o problema não é a tabela, o problema é o próprio Corinthians. Então, se é o próprio Corinthians, como é que vai ganhar do Cruzeiro? Talvez pegar o Palmeiras mas do é que Santos tá, depois. Beija. São menos jogos, cara. São jogos mata-mata. São adversários mais difíceis. Aí você não precisa fazer conta. Copa do Brasil você não precisa fazer conta. Só depende de você. A Copa do Brasil você precisa jogar muito mais. São adversários mais imagina, difíceis. Imagina que muito mais. Imagina. Muito o Corinthians mais, ele pega agora mais, o Cruzeiro. Não mais quantidade. Mas, Benjo, o Corinthians ele pega agora o Cruzeiro. Tá na bom. Próxima fase vai pegar Grêmio ou Palmeiras. E na final possivelmente é o Santos ou o Atlético Mineiro. Tá fácil. Eu vou na Copa do Brasil também. Hein? Aí, ó, tá vendo? O público concorda comigo, sim. Ah, lógico, é que o normal. Eu agrado o público. Normal, daqui três semanas os caras vão estar ligando e falar, o Ben já tinha razão. Isso, imagina, né? Quando disseram isso a última vez? Tá bom, então vamos ver. Acho que é 84, velho. O Manfred ligou e falou, quando eu falei que eu queria a volta do Tite, eles concordaram comigo. Fala. Ô, Jonas. Fala, Jonas. Então, a motivação é outra, mas é outro campeonato. É. O brasileiro já era, não mas tem mais ideia. Mas os jogadores são os mesmos. O time é o mesmo, bacana. Mas aí Copa do Brasil que é igual de Copa. É outra pegada, mano. Copa do Brasil, o jogador entra inflamado. Não adianta querer falar que não, amigão, porque o jogador ele sente também quando jogou eliminatório, ele já entra contra o espírito. Quando é campeonato de pontos corridos, por mais que seja um clássico, um jogo decisivo, não é a mesma coisa. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil com Gustavo, Rildo e Luca, posso falar pra você? Merece o Fábio Carilli, ou sei lá, eternizado. Merece um busto merece, ao tá lado, fazendo ao lado dos grandes ídolos da história do Corinthians. Foi estranha. Você precisa de um lateral esquerdo urgente também aí, hein? Foi estranha, você se diverte com a fase do Corinthians, né? Adoro. Você adora, né? Adoro. Sabe o que eu acho mais legal? Porque ano passado a Copa do Brasil não era nada. Ah, ganhou só a Copa do Brasil. Hoje em dia não, a gente tem que ganhar a Copa do Brasil. Você vê como que muda, né? É verdade. Pô, a Strange é sensacional. Agora, só que eu diferente de uma parcela aí, ô Stranger, eu entendo que o time do Corinthians tá mal, até porque não dá pra ser cego, só que eu entendo o motivo. Eu sou radicalmente contra esses protestos todos aí. As pessoas precisam ter um pouquinho só de racionalidade. Porque é um time que foi desmontado totalmente, comissão técnica, tudo. Também não dá pra querer que depois da oitava rodada do primeiro turno do brasileiro, com todo mundo indo embora, que o Tite foi embora na oitava. Putz, foi na nona. Oitava. Imagina, ele jogou. Tá bom, que diferença faz? Nona, foi na nona ou décima. Tá bom. Se for a nona. 20 jogos, 20 rodadas não, que o Corinthians tá sem time. Não, mudou. É a nona. Pronto, vai nona rodada. É a metade de um turno. Depois ainda foi embora Elias. Foi embora. Gente, foi indo embora todo mundo. O Elias não tava jogando nada e o Bruno Henrique não cheirava nem fedia. Como assim não, como o André e o Luciano. O Bruno Henrique, por incrível que pareça, estava jogando bem. Não, na hora que ele saiu, não. Tem razão, o Elias, vocês não razão o Elias era uma esperança. Ele tava mal, mas é um cara que tem potencial, tinha potencial pra jogar bem. Gente, o ataque do Corinthians, repito: Rildo, Gustavo e Luca. Juro, eu quero queimar minha língua com isso vai ser campeão da Copa do Brasil, mas olha, eu começo a acreditar em milagre. É. Mas tinha que sair mais uns 10 aí pra ficar mais ou menos esse time aí. Então, por isso que eu não acredito. Por isso que eu acho que no Brasileirão vai pegar uns adversários ruins, vai naquele 1-0 sofrido, entendeu? Ô, amigão. Reza, torce pros que estão lá em cima, dá uma deslizadinha e você chega no G6. Ô, amigão, pra falar rapidinho também da seleção brasileira que ganhou ontem, meteu 5 nos coitados dos bolivianos. A Bolívia, ali. Né? Mas você tá empolgado agora com a presença do Tite na seleção, mano? O Tite tem 3 jogos e 3 vitórias, hein? Ah, pra falar sério, mano, eu não acompanho a seleção brasileira, não. Eu nem curto o jogo da seleção brasileira. Nem época de Copa você assiste pra dar um perdido no trânsito? Só Copa, porque é bacana, que tem várias seleções, mas seleção mesmo, só o Corinthians. Mas, mano, então tá bom, amigo. Olha, tem muita gente que tá voltando a gostar de seleção brasileira por causa do Tite aí, por causa desse... Sim, porque o Tite ele tá resgatando um pouco do orgulho que o brasileiro ainda tinha. E além do Tite, essa dupla do Gabriel Jesus e Neymar tá realmente arrebentando. É um negócio que empolga, entendeu? Empolga. Esses são dois moleques aí que estão empolgando, hein? Mas não, o Domênico... Aquele Felipe Coutinho, cara, tá jogando muito também, hein? Ele joga muito, hein? Ele joga muito. Rapaz, eu não acompanhava, né, muito, mas esse joga muito, hein? Ah, joga demais, mano. Esse moleque bate uma bola. Mas, ô, Domênico, com relação à seleção, cara, se você parar pra pensar, É praticamente o mesmo elenco que o Dunga utilizava, cara. Você vê que o Dunga é ruim, né? O Tite chegou lá, pra quem fala, ah, treinador é só um cara que fica de terno na frente do banco, não é. Não é. Porque a postura da seleção brasileira mudou radicalmente, mudou como se fosse da água pro vinho. É, hoje o Brasil ele tem alguns defeitos, claro que tem. Não é a seleção mais forte que o Brasil já teve? Não é. Mas hoje, pelo menos, joga um pouquinho de bola que o povo espera ver. Jonas, um abraço pra você, boa noite. Obrigado pela participação no estádio, aqui no oferecimento do Sem Parar, tá bom? Opa, beleza, um abraço pra vocês aí. Valeu, valeu, obrigado. Parceiro, obrigado, mano. Falou, cara. 20 no momento Sem Parar, agora é o segundo, né? São três na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade na sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô? Quem fala? Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bem, meu? Tudo bom, Américo. Sérgio do quê? Sérgio Henrique Pulvirente. E Pulvirente? Pulvirente? E quantos anos você tem? Tenho 45, Domenico. RG 4.5. Você vai correr lá no Ibirapuera, lá? Aquelas máquinas lá que pulverei da gente com aquela... Você conhece? Aquela, sensacional! Aquele vaporzinho lá? É sensacional! Conhece? Zero! Não, você tá de sacanagem. Trocadilho que necessita de explicação. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Coisa bizarra. Você tá de sacanagem. Nossa, essa foi triste, mano. Você tá de sacanagem. Você só pode estar de sacanagem. Estranha. Oi. Tua opinião aí. Do trocadilho? É. Eu me segurei aqui pra não dar risada. 10. Engraçado, você segurou, mas não riu, né? 10. Essa estranha é mal vendida, né? Não, não tá vendida não, viu? Vocês ficam constrangendo a menina, velho. Não, eu perguntei constrangendo. Ela deu nota 10, pô. Você deveria se redimir, foi vergonhoso. A sua pergunta, a resposta dela é o que você fez. Exatamente. Lógico, porque o trocadilho foi excepcional. Foi um dos melhores trocadilhos já feitos e realizados no rádio brasileiro. Que isso? Acho que só os palmeirenses têm bom gosto, né? Acho que deve ser isso. É isso, senta no colo do Dodô. É o RG aí, ó. Qual foi a melhor? Vai, faz melhor. Vambora. Okay, vai. Cada um na sua função. Cada agora um no seu quadrado. Pera que agora, vamos lá. Qual que é o bairro? Agora é a parte dele. Cidade Ademar, Domênico. Zona Sul. Zona Sul querida. E eu tenho um grande amigo meu que mora aí, que inclusive hoje. Na Cidade Aderril. É o primeiro amigo meu. É o primeiro cara que eu conheço. O casamento dele é hoje, eu ainda vou daqui a pouco. Hoje? O cara tá no Uber. Ele tá indo pra igreja de Uber. Que isso? Como assim? Pra igreja eu tô te falando, meu amigo. Pra igreja de Uber. Murilo Grande. O cara está no Uber indo casar. É, eu peguei táxi. Festa. Quando fui no casamento, eu fui de táxi. É verdade? Eu vou do quê? Olha, dirigindo meu carro? Você sabe que tem muitos lugares que o Valet... Então, deixa eu mandar um parabéns. Valet é 30 pau, 40 pau. É melhor de Uber. É melhor de Uber, é verdade. Às vezes sobra de ganho, mas parabéns é meu amigo Murilo Grande, aí tá no Uber, aí tá indo casar hoje. Daqui a pouco eu tô indo lá. Pagou a corrida, vou pra festa. É? Não, porque é débito. Não, mas aí não passa, aí estorna. Não, já foi no aplicativo. Foi. Já foi. Clicou, já era. Não, mas dá pra estornar. Não, não dá pra estornar nesse mundo. Tem que pagar. Dá um grande abraço pros meus amigos, a Sharon e o Alex. Amanhã eu vou fazer o casório deles. Aí. Sharon? Aquela que eu tava. Bem. Sharon, minha amiga Sharon e a Alex. Mesmo, amanhã estarei fazendo o casamento deles. Vai ser muito legal. Lembrei da outra, Sharon. A outra nem sei, nem do lembro. Filme, do filme. Não é da minha época. Aquela cruzada de perna. Não é da minha época. Sharon Stone não é da sua época? Não. Sharon Stone. Na época dele, a Zilka Salaberry, Riqueta Brieba e a Ruth Frunze. Tá sendo bombardeado gratuitamente. Os caras fiados aqui. Sharon Stone, sim. Tá falando de cantora. Foi estranha, fala a verdade. Sharon Stone é legal. Né? Fala a verdade. Bonita. Bonita. Sim, muito bonita. É. Vamos supor, estranho, é só uma suposição. Tá na balada. Você gosta muito de suposições, né? Você tá na balada, você tá já naquele jeito alta, doida. Jeito alta. Já meio pá, entendeu? E aí você entra no banheiro, aquelas coisas de mulher, tá lá, retocando o rímel, olhando a base. Eu chego a Sharon Stone, meu. Vamos supor, você tá na Califórnia, num bar, quer dizer, ninguém nem te conhece. Mas a Sharon Stone vem, pá! Que é pá? Pá, daquela pá, você tá assim, você tá no spa, a moça tá casada, pô. Eu dou um pá, né? ela, que eu não gosto desse negócio. Gente, como você é... É casada. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Não, ou tantos homens. Meu, não. Abre a mente, querida. Você tá no banheiro, seu Benjamin. Não, cada um gosta de uma coisa, né? Você tá no banheiro, o Beckham entra... É. Puta, sei lá, velho. Rapaz! Ô, velho, qual que é o time? Eu tô falando, velho. Eu olhava pra você e falava, caraca, velho, tu é bonito pra caraca, mano, velho. Mano, esse... Qual é o time? Al Pacino, eu ia fazer tratamento pra engravidar dele. Al Pacino, pera aí, meu. Vamos dar um jeito aí. Tem um médico amigo meu. Vamos, calma. Calma, não vamos desistir assim. Tá louco, Al Pacino. Até o que nem aceita, fala, né? Do Bruce Dixon. É dormir em conchinha, Tem que o Mota fala, hein? Eu não acreditava nisso. Não é, meu. Meu negócio é outro, mas são caras que não dá pra você fazer, não. Não é outro. Você quer dar pro Al Pacino. Falei que eu quero dar. Você quer ter? Quer? Você tem um filho com o Al Pacino. Quer ter um filho com o... Quem que é o... Não posso ter um filho com o Beckham. Não, não. O filho é só do Al Pacino. É, você não quer filho com todos, mas aceita ser uma prostituta. Se eu tivesse um filho com o Al Pacino, eu chamo Michael. Olha, Michael. Você quer filho com... Hein, você quer filho com, mas aceita ser uma prostituta, é isso? É, todo mundo pode pegar você. Ah, são três caras que, pô, você dá aquela balançada. E não vou nem falar se eu tiver meia-noite o Basilhão me ligar. O Basílio ligou. Meu Deus! O Basílio? Basílio me ligou, foi Benjinha, foi pé de anjo. Para, eu tô indo. Onde você tá, velho? Jesus amado. Ah, meu Deus do céu. Acho que é melhor perguntar o time. É, vai logo, Domênio. Não. Olha, 4 horas tem da mais, manhã. 4 horas da manhã, tá lá no jet lag. Esse tá louco pra dar, o Roberto Carlos, tá o Roberto Carlos, o cantor, manda um WhatsApp pra mim e falou assim: quando eu estou aqui, eu termino. Eu vivo esse momento lindo, velho. Bora, rei! Hey, onde você tá, irmão? Ele fala assim pro céu: vem coçar minha perna. Ah, para, mano. Qual que eu tô falando? Você sente as brincadeiras de mau gosto. Qual que é? Qual que é o time, brother? Ô, Domênico. Oi. É do líder, Domênico. É o palestra. Líder, palestino. Líder, é líder. Cidade é líder. É. Palestina é do Chile. Ô, velhinho, fala com a estranha, que ela é palmeirense também. Fala com ela, vamos lá. Olá, e aí, estranha? Tudo bom? Deve ser o máximo estar com esses caras aí. Nossa, os caras fantástico. São muito bons. É um sonho a gente quando consegue ligar, a primeira vez que eu consigo, coração dispara. Os caras são muito bons. É, parabéns aí pra você e pra eles aí. Falou, garotinho. O máximo. Obrigado pela audiência, mano. Obrigado. Valeu. E o nosso palestra com certeza vai ser campeão também. Só alegria. Ninguém segura, só alegria. O que vocês acham que vai entrar no time do Palmeiras? Porque... O Palmeiras tem desfalques aí, né? Tem o Mina que não joga, deve jogar o Edu Dracena, deve ser o Edu Dracena. É, mas o desfalque ali no meio, né? O Palmeiras tem o desfalque aí de também do atacante, o Leandro Banana não joga, não vai jogar mais. Tem também o desfalque do Barros, que está na seleção. Tem o Gabriel Jesus, que está na seleção brasileira. Quem você acha que vai formar o meio de campo? Cleiton Xavier? Você acha que ele joga, por exemplo, também, estranha? Ele pode colocar o Rafael Marques também no time, ou até pode jogar com o Eric também, né? É estranho. Jogar com três jogadores, né? Ele não coloca mais o Rafael Marques, né? É difícil entrar. É difícil, mas às vezes ele vem sendo utilizado, mas muito pouco, né? Tem uma escalação que chegou pra mim aqui, provável escalação, quer ver? Vou pegar aqui uma provável escalação, ó. Provável escalação do Palmeiras deve ser Jailson, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio. E aí ele deve ser Tietê, Moisés, Cleiton, Xavier ou Zé Roberto, porque o Zé Roberto fez essa função no último jogo também, né? Muito bem. E aí se for, vai ser Dudu, Roger Guedes e Eric. É legal também, né? Acho que ele vai começar com... Eu acho que deve ser com o Zé Roberto mesmo, viu? É, ele deve colocar o Zé Roberto sim, não é? Porque foi a última... Né? Foi bem lá, né? Muito bem. Ele foi bem no último jogo, na meiuca, né? Deixa eu perguntar perguntar pra você, velhinho, e pra estranha. Vocês entendem que você tá dizendo aí, tá até afirmando que o Palmeiras já é campeão, ninguém mais tasca. Você acha que o Palmeiras se sagra campeão com essa diferença de pontos pro segundo, com uma diferença maior? Como é que você acha que vai ser esse finalzinho aí de campeonato? Eu acho que o Palmeiras deve chegar próximo. Eu acho que o Flamengo e o Atlético... Três pontos hoje do Flamengo. Não, Flamengo e Atlético, acho que eles estão bem, mas eu acho que umas duas rodadas antes do final, uns 6 pontos, o Palmeiras chega. Seis pontos de diferença pro segundo? É, pro segundo. E você, Estranho? Não. Eu acho que não. Eu acho que vai ser tipo Copa do Brasil. Tipo, último jogo, aquele um pontinho e é campeão. Eu tenho uma teoria. Não, eu acho que o Palmeiras se sagra campeão. Acho que vai ser campeão uma rodada antes que a Chapecoense em casa. O último jogo é qual? O último é Vitória fora. É Vitória. Mas eu acho que o Palmeiras... Vitória querendo... Acho que vai ser aquele jogo... Precisando da pontuação. Ah, eu acho que vai até a última, hein? Pode ser que sim, a gente dá o troco neles, pra eles agarrar saber. Pode ser, Eu acho que vai até a última esse campeonato aí. Vitória com 35. Porque se continuar essa diferença de 3 pontos, o Palmeiras tem aí praticamente, EG, uma rodada de gordura. Tá descartando um. Eles precisam de 2 rodadas pra buscar o Palmeiras, o Flamengo hoje, né? Sim. E se continuar essa diferença, e de repente... aumenta um pontinho aí, acho que talvez com o Chapecoense resolva. É verdade, ou seja, porque se o Palmeiras, por exemplo, se ficar essa diferença de 3 até o jogo da Chapecoense e o Palmeiras ganha da Chapecoense, eu duvido que o Flamengo, RG, meus amigos, tire essa diferença de saldo de gols aí. É muito grande. Não é verdade? Não, você tem razão. Ué, pode ou não pode? Você tem razão. Se continuar assim até o final, são 12. Palmeiras ganha da Chapecoense, Flamengo ganhando e fica os 3 pontos. Não vai dar. Também acho. Um saldo de 12. Tá zoando, né? Não tô. 12 de vantagem. O Palmeiras dos 3 da briga é o único que não tá para dando uma tirando sarro. Você para de ficar gente, tirando o sarro. O Atlético Mineiro deu umas escorregadas. Escorregou. O Flamengo deu escorregada. O único que não tá escorregando é o Palmeiras. Não, que também nos últimos. Faltam 9, 10. Ô, Benja. Né? Mas não tá, entendeu? O Palmeiras não tá. Pode acontecer. O Palmeiras tem jogos difíceis. O Flamengo, na minha opinião, o Flamengo, se tivesse ganho aquele jogo do Palmeiras, que o Flamengo jogou bem. O Flamengo escorregou tanto quanto o Palmeiras. Eles perderam praticamente o mesmo número de jogos e empataram praticamente o mesmo número de jogos. Não, eu tô dizendo, então, você falou que o Flamengo não escorregou. Não adianta o Palmeiras escorregar. Escorregou menos. Não adianta o Palmeiras escorregar e o Flamengo escorregar também. Ou atrás escorregar também. Ô, Sérgio! Oba! Cara, minha memória é, Oda. Pô, velho, em teu sobrenome não é. Eu tava aqui matutando, falei, conheço o Sérgio. Tá matutando? Você estudou no liceu? Eu estudei no liceu. Liceu de artes ofícios. Esse mesmo. E vou dizer um negócio pra você, você não tá nem lembrado. Eu tive com você faz uns 6 ou 7 meses, se não me falo, memória aí na Sabesp. Eu trabalho na Sabesp mesmo. Tô te falando. Lembrei. Ele não lembrou de mim porque ele é mascarado. Que é isso? O Sérgio não tem estrutura pro sucesso. Se é o contrário, o Ben tá mascarado, escroto. Por quê? Eu lembrei. Não, agora eu não quero falar porque é coisa pessoal minha do Sérgio. Ah, vocês têm um... Tem uma bola do ar. Tiveram a fé. Não, porque é coisa de negócio. Não é só com o Becker, entendeu? É coisa de trabalho e não é legal falar no ar. Mas tinha que o Sérgio faz 7 meses. Segue o barco aí. É isso, né? Ô, Sérgio, então um abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom, valeu, viu? Vocês são o máximo, viu? A gente às vezes pega um pouco de trânsito pra chegar em casa e fica ouvindo vocês e esse tempo é muito bom, a gente tá na companhia de vocês, parabéns aí. Muito obrigado. Continue esse sucesso aí por muito tempo. Se Deus quiser. Boa, meu velho. Valeu, Sérgio. Só mandar um amo ela. Amo ela. Minha esposa Svetlana. Como? Svetlana, velho. Eu conheço, é de origem russa. Japonesa, mano. Japonesa, que se nota. E aí, Angelo? Conhece a Jão, parceiro. Leva o cartão? A Svetlana hoje vai conhecer a cabeça do bacalhau, velho. Ah, isso. Sexta-feira. Puta susto, velho. Falou, um abraço aí pra todo mundo. Obrigado, um abração. Vai pro inferno. Isso. Tomara que estoure um cano na sua mão e te suje com esgoto. Ah, é. Pensou, velho, tomar um banho de esgoto igual no Jackass? Tinha uma música, lembra? Toma um banho de esgoto. Não, não é esgoto. Você tinha o Dom Domênico Gato? Não, Não. 50 Quanto? Mil reais. Virar aquele negócio lá, um banheiro químico em cima de você igual no filme no Jackass? Não, 50 pau não. Pouco, hein? Você, Domênico, sem nota. Sem nota. Sobe aí. E você, aqui, estranha? Sobe quanto, aí. Por quanto? Ah, por 50 quanto? Mil, você tá louco? Pô, 50 mil. Essa estranha, mó. Mó o quê? É, minha. A Estônia, ela já deu pra trás. Mas você já torce pro Palmeiras? Não fica cheia de dedos, não. Não, não tô com mil dedos nenhum. Só que bosta, mulher, não é legal. Que bonito. Sensacional. Ué, vocês provocaram? É, foi bem estranha. Ué, provocaram, velho. Ela não tem personalidade, mas ela tem bom humor, isso que é legal. Você falou que ela não tem personalidade. Eu sou palmeirense, olha que personalidade fantástica. Fantástica, fala, eu não falei isso alto, que é bullying. Não é nada de bullying. Ah, é. Você falou em bosta? Ah, juiz! Ô, juiz! Não, falei igual pra você, porque aqui... Ah, juiz! Bem... Não, daqui a pouquinho, não, daqui a pouquinho você fala. Daqui a pouquinho você fala, daqui a pouquinho você fala. Daqui a pouquinho você fala. Sim, sim. Vamos lá pro terceiro ouvinte do momento. Quase, sem parar, vai. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Aliás, o Domênico vai no banheiro é sem parar, viu? É mais tecnologia... Parece um pato. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. Pulseira VIP do seu carro. É. Olha lá. Cadê a menina? Quê? Qual menina, nota. Alô? Menina, tá fazendo com trabalho. Alô. Não, sério. Menina, tá trabalhando hoje? Alô? Alô? Pera aí, pô, o Sombra tá falando. É coisa importante, pera. Fala, Sombra. Eu contratei o Mota pra fazer um serviço de chofer particular. Ah, vai dar errado. Você não acredita. É um animal. Não. Rio de Janeiro. Eu precisava entregar uma carga no Rio de Janeiro e eu contratei ele pra levar. Não, era não. Melhor você ter contratado uma foca. Mas pra olha, levar o Mota dependendo da carga, você corre o risco de perder a carga, porque é perigoso jogar um volante na mão do Mota, hein, velho. Oh. Eu sei, aí quando as pessoas chegaram lá, elas já chegamos. Ah, já chegaram? Graças a Deus. É que tem a volta. Ah, entendi. Nossa, velho. Alô? Você é corajoso. Alô? Mesmo. Quem fala? É o Carlos. Ô, Carlos, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Carlos do quê? Alexandre Silva. Quantos anos, Carlão? 3.5. Ai, G, hoje, hein? Sexta-feira, 3.5, hoje, hein? Hoje não, tirei segunda-feira, tirei. Tirou segunda-feira o quê? O Carlos tava me incomodando. Ah, sensacional, hein? Tendo saco, porra, velho. Agora quero ver. Bota 69. 69, sexta-feira. Melhorou. Tá bom. Tá bom. E o bairro? Esse é o fato. Campos Elíseos. Campos Elíseos é do lado aí da Barra Funda, Bom Retiro. Campos dos Sonhos. Mais conhecido como Champs-Élysées. É. Exato. E o time, brother? É, meu time é o São Paulo. Olha o ânimo do cara. Você deu uma curva agora pra falar, hein, velho? Porra, rapaz. Se você quiser trocar de time, dá a hora ainda, hein? Não, negativo. Negativo. É isso aí, velho. Dei aquela pequena volta pra saber... De ódio, né? Simplesmente por São Paulo, ou meu tricolor, mas... De raiva, Paulo, né? Não, é um pouco. De raiva, né? E o que né, você velho? Gostaria de falar do nosso tricolor? Aliás, muitos São Paulinos gostariam de ter esse espaço aí pra falar, né? Aproveita, é cara. É verdade. Ultimamente tem pouco São Paulino ligando, acho que com vergonha de se expor às piadas, né? Deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pergunta, então. Você acha que o São Paulo é um clube decadente? Eu acho. Eu costumo falar com meus amigos, assim, com dor no coração, mas eu acho que o São Paulo tá deixando de ser grande, literalmente falando. Vocês estão, juro por Deus. Não, desculpa, só uma coisa, assim. Quando eu falo aí eu acho que esforçou um pouco. É, assim, você pode ser grande, continuar grande e ser decadente. Você pode ser um grande em decadência. Eu acho, só não acho que deixar de ser grande é impossível. Não, e também decadente é um termo muito pesado. Eu acho que forçou um pouco. Decadente, pra mim, é um time que tá há 40 anos, que não ganha nada. Que 40 anos, velho. 40 anos não é mais decadente, é inexistente. Não, mas não, tá cheio de time. É modo de 40 anos, é modo de falar. Gente, vocês estão. Ponte Preta tá aí. O São Paulo atravessa um mau momento. Dizer que é decadente, eu acho muito pesado. Achar que perdeu capacidade de intelectuais. Passa de inteligência, um momento ruim. Capacitados. Tudo isso passa um momento ruim. É aceitável. Mas se você perde a sua capacidade interna. Mas pode recuperar. Se você perde a sua. Ok. Aí você volta a ascendente. Entendeu? Você pode recuperar. Decadente é aquilo que está em declínio. Que decadente, por exemplo, você dá a impressão que decadente é aquele cara que já deu pro não tem mais solução. Não, já. Isso é decadente. Acabou. Não dá nada. Por exemplo, São Paulo atravessa um momento ruim. A Times Square, que hoje é um lugar... Era decadente e foi revitalizada, ficou maravilhoso. Era decadente. Ah, mas é diferente um ponto turístico de um clube de futebol. O São Paulo precisa ser, ser revitalizado, cara. O São Paulo precisa ser revitalizado. Sim, então, na sua diretoria, mas não está decadente. Mas não está com todo esse tempo para já tem ser classificado. Tem bons patrocínios, tem uma torcida grande, é um time em evidência. Acho que decadente, você fala, pô, os caras estão numa desgraça. Qual o último título importante do São Paulo? O brasileiro, vai, ou a Libertadores? Seis anos? A Sul-Americana, né? Não, foi em 2008. A Sul-Americana, se você considerar... 7 anos, 8 anos. A Sul-Americana, gente, São Paulo foi tricampeão brasileiro agora, não é tanto tempo. Não, 8 anos. Oito anos. Peraí, 8 anos não é. Eu concordo. Eu acho que 8 anos não é. Só que, no meu ponto de vista, o que eu preciso entender... Desculpa, é a mesma coisa, o torcedor do Corinthians aí xingando pra caceta. Gente, o Corinthians foi campeão no passado. Hoje as pessoas... O torcedor é assim, velho. Hoje as pessoas não têm... O torcedor é paixão, parece, cara, que tudo é imediato, é instantâneo. Talvez vocês vão... Eu não tô discutindo a questão de quanto o São Paulo arrecada e não é tamanho de torcida, porque isso não, isso no mínimo se estabiliza ou cresce. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo quando o São Paulo estava ganhando seus títulos brasileiros... Se você fizer uma análise fria do passado, ele já vinha acontecendo uma decadência. Ele ganhou aqueles títulos, mas ele vinha porque o DNA de um clube é a composição das pessoas que o dirigem, conselho, etc. E nesse sentido administrativo, eu entendo que é um clube extremamente decadente. Mesmo naquela época que ganhava, sabe por quê? Porque embora tenha ganho, aquela estrutura arcaica e jurássica, ela ganhou fôlego com os títulos. Então, os títulos maquiaram algo... Foi escondendo a incapacidade que estava aflorando já. Foi escondendo algo que tinha tudo para aflorar. Mais cedo. Os títulos, inclusive, eles fizeram que... Mas entendo que o DNA do clube, que é o seu conselho e os seus gestores... Nessa parte é um clube extremamente decadente. Pode ser revitalizado? Pode, claro. Depende de quem vier a formar o conselho, o estatuto. Mas, gente, é só a minha opinião. Eu não estou discordando. A gente discorda tudo, mas é... Quando a gente torce para um time, a gente sempre ou elogia exagerado ou critica exagerado. O São Paulo não é um clube decadente. Assim como o Palmeiras, quando tava ruim, você fala, é decadente? Não. Não, decadente era o Botafogo, né, velho? O Atlético Mineiro até conseguir novamente aí o título da Libertadores. O que transforma um time em decadente? Olha, o grande período sem conquistar nada importante. Não acho que é só título. Não acho que é só isso. Mas não é só isso. Essa é a cereja do bolo. Domênico, o São Paulo não é só tem, isso não, mano. O São Paulo tem o Morumbi. O São Paulo tem patrocínios milionários. O São Paulo é jogo passado na televisão toda hora. O São Paulo é clube em evidência na mídia toda hora. O São Paulo tem uma torcida gigante. Não é decadente. Atravessa um mau momento. Uma decadência administrativamente. Decadente é a Portuguesa. Eu acho que é decadente. É o América. Não... Decadente é o Guarani. Decadente, veja, isso não é decadente. Acho que quanto a estrutura, Botafogo é decadente. Nossa, esse aí em todos os sentidos. Tá tentando se reerguer. O Vasco é. Decadente não é, atravessa um mau momento. O Vasco, um mau momento de putz. Mas o Atlético Mineiro faz era. Tempo que o Vasco não é protagonista no futebol brasileiro, hein? O Vasco, mas protagonista também não significa que é decadente. É, mas continua dizer, com, sim, mas é um continua grande. Com força, eu vou continua. Te dizer, eu vou te dizer é um clube. O Vasco tem torcida. Eu vou te falar um clube que estava no declínio, na decadência. O Galo. E dois clubes, então, vou dizer, que estavam no declínio e na decadência. O Inter em 2005, 2004. Não, mas é que vocês estão falando muito só do resultado do futebol. Não. Eu não estou falando de futebol. Pega o Inter, qual não é só seria? Futebol, não. Torcida, sócio-torcedor, estádio. Mas eu julgo, o Flamengo, para mim, era um clube em franca decadência. Flamengo? Sim, sem dúvida. Acomodou numa incapacidade durante um tempo. O Flamengo ficou uns 15 anos dentro do futebol brasileiro ali, ficou uma imensidão de tempo. Disputando o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, Domênico. E, assim, o Flamengo foi campeão agora brasileiro em 2009. Antes. Entenda o que eu quero dizer. Toda vez que eu falo de decadência, vocês falam, mas ganhou um título. Eu, em relação ao São Paulo, acho que o São Paulo já era decadente mesmo quando ganhou o tricampeonato brasileiro. Ah, mas hoje? É que você é muito exigente, velho. Bom, fazer o quê, né? talvez, o cara fala, ah, meu time tá, talvez, tá na decadência o que com que é um time três brasileiros. Peraí, pra você entender, cada um pode ter um jeito de pensar o que é decadente. Qual o jeito que você acha, Samuel? O que, que é ser primeiro um time decadente? Primeiro que eu não decadente? Vinculo só a parte de ganhar títulos a ser ascendente ou então, decadente. Então, mas o que forma, o que transforma na tua na opinião, minha ser opinião, um time decadente? Exemplo, Português e não, Guarani. Ele, por exemplo, vai. Olha, pra mim um clube decadente é um clube que não mostra mais forças administrativas e políticas, não mostra força de gestão para poder se levantar. Então, São Paulo, ele tem potencial para poder ser revitalizado, mas ele não tem, não tem seres humanos para isso. E você acha que isso é decadente? Eu acho que... Sim, porque o São Paulo é um dos que tem a administração mais arcaica do futebol brasileiro. Então, eu vejo uma decadência... Na condução. Tem algum outro time que você vê? O São Paulo é decadente, e não é de agora. O São Paulo é decadente na condução do futebol, mas desde o começo dos anos 2000. Quando teve Bastos Neto. Mas aí, bom, tudo bem. Mas aí Paulo Amaral. Se transformou como um time vencedor. Eu discordo totalmente. E era um time que mundo almejava, tinha mesmo. Né? Ô, Domênico, pra mim, o clube decadente. É um clube. Que é um time decadente pra você, que uma amigo? Torcida. Você está falando de time ou instituição? Não, não, eu tô falando de instituição. Tudo. É que o time é maluco. Pode falar só de time. Falar todo. Oh, pra mim. Vai. Um time que. Uma instituição. Vamos que lá. A torcida desapareceu. Por exemplo, que... quem é hoje nesse aspecto? Eu falei Portuguesa, Guarani. Mas não o Botafogo. O Botafogo também. O Botafogo hoje, infelizmente, ele tá tentando se levantar, mas não é fácil. É decadente? Pra mim é. Tá no aparelho. Pra mim é. Eu também acho. Né? Agora, sim. Então, um time que a torcida parou de crescer, um time que a torcida sumiu, um time que vive sempre lá na pindaíba, um time que tá sempre brigando pra não cair. Que não tem arrecadação. Um time que não tem mídia, que não tem repercussão, que não consegue arrumar bons patrocínios, um time que você não vê na televisão. O São Paulo tem tudo isso. Agora, você não vê o São Paulo como decadente. Mas de jeito nenhum. Você vê o Botafogo, Paulo, sim. O São Paulo vive um momento político conturbado e o reflexo tá aí. Então vamos lá. Agora, os 12 times. O São Paulo amanhã, se precisar, na base do marketing do drama do desespero, põe 60 mil pessoas no Morumbi, lota o estádio, sim, tem patrocínios bons. Vamos lá. Então, pra fechar, Domênico, somando a isso é um também. É momento diferente. A conquista de títulos é o auge, é o ápice de qualquer clube. Todo mundo trabalha pra conquistar o título. Mas é que tá. Eu vou falar o porquê eu justifico uma conquista de título como um período que você deixa a decadência pra trás. Porque a partir do momento que você começa a conquistar títulos, por exemplo, o Santos. Mas que o título? Santos. Mas pode ser Campeonato Paulista, pode ser Copa Botafogo do Brasil. Ganhou o Carioca, pode ser, por exemplo. Mas é diferente a situação. Então, isso O Rio de Janeiro, Domênico, o campeonato estadual é muito fraco. É muito fraco. E lá eles comemoram um turno. Copa Guanabara com outra Copa dos Copa Rio. Então é um negócio até patético, o cara comemorar um turno de campeonato estadual. Tradição, mas tudo bem, mas é ridículo, é ridículo. Então, o campeonato estadual a gente não coloca como parâmetro hoje, porque não é mais um campeonato. Eu até coloco o Paulista aí, porque é um campeonato forte, mas em termos de potencial também não significa nada. Hoje o campeonato estadual de qualquer estado morreu. Então a gente tem que colocar em pauta aí, ó, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, até a própria Sul-Americana, que hoje dá uma vaga para Libertadores, e isso você começa a deixar pra trás aí um período de decadência. Porque a partir do momento que você começa a ganhar títulos, vê o exemplo do Santos. O Santos, ele tinha uma torcida estagnada, uma torcida que você não via gente jovem. O Santos, quando teve aquela safra boa ali, que veio lá com Robinho e Diego, o Santos ganhou do Corinthians a final do Campeonato Brasileiro, aquilo ali deu um start pra que a torcida do Santos, não é que voltou agora a crescer de forma... sabe, astrondosa, não é isso. Mas o Santos, ele voltou pro cenário nacional incomodando. Até que depois daquele título aí, o Santos voltou a protagonizar inúmeras outras oportunidades, times muito bons. A época do Ganso, com o Diego... Neymar. O Diego não, foi o Ganso e o Neymar. O Diego jogou com o Robinho. Então, querendo ou não, isso daí dá um start, cara. Claro que dá. O título é o ápice, Sombra. Como não dá pra falar, time foi tricampeão e tá na, decadência. Desses 12 times, Sombra, os 12 que eu digo que entram sempre favoritos ao título, né, mano? Que são os 4 de São Paulo, os 4 grandes, RG. Os 4 grandes do Rio de Janeiro. Os 2 do Sul, né? Sim. Que é o Grêmio Inter e os 2 de Minas. Desses 12, quem é o decadente? Ou quem são? Só o Botafogo? Pra mim, o Botafogo já é mais do que decadente. Tem mais outros. Acho que a fase desse? De decadência do se Botafogo. Se você for pra medir por aí, é o Botafogo. Olha, se você parar pra analisar, Domênico, o Grêmio hoje é um time na decadência. O Grêmio hoje é um time na decadência. Vai o último título ganha, né? Expressivo do 2001. Grêmio foi em 2001, aquela Copa do Brasil contra o Corinthians. Não acho. Tá na decadência sim. Eu acho que uma coisa é título. Acha, uma, não, é, mas não aí precisa não. Separar. Precisa ver o que é decadência do novo futebol, né? É um time que tem uma torcida fanática grande, lota estádio. Tem repercussão na mídia. É. Mas que o Botafogo. Você tá fazendo uma análise. Não, tu falou muita coisa. Não, uma coisa você falou assim. É um time clube grande. Porque o Corinthians, ficou 23 anos sem ganhar título, não é um clube decadente. Mas eu não vinculo. Não, okay, hoje também. Hoje você tem que falar patrimônio, torcida. Não, mas peraí. Representatividade. Não, mas quando eu me refiro a. Não, mas peraí. Uma coisa é você, por exemplo, o Corinthians naquela época, Sombra, mesmo ficando 23 anos na fila, era um time ainda que brigava. Sabe, brigava de igual para igual, mas perdia. Tava numa zica, numa maré de azar interminável. Mas quando você deixa de brigar por alguma coisa, por exemplo, o Grêmio, qual foi a última vez que o Grêmio brigou por alguma coisa aqui no cenário nacional? Faz tempo, gente. Faz tempo. Mas esse é um discurso. Tudo bem. É que todos nós temos pontos de vista diferentes. Claro. Muitos de vocês vinculam a questão decadência ou aí não. Aí tem que separar as coisas. Eu vejo a questão da decadência do São Paulo quanto à projeção futura, quanto à estrutura pessoal, quanto à política, você entendeu? Eu não estou dizendo. E outra, quando eu falo decadente, não significa que não é grande. Não é isso. Tá? E o São Paulo, Corinthians e Palmeiras e Santos serão grandes sempre. É impossível deles se apequenarem. Por que é impossível eles se apequenarem? Porque, justamente como disse o Benjamin, eles têm uma torcida imensa e têm uma história imensa. É a história, não deixa. Então você né? não tem como diminuir esses times de tamanho que eu falei. Os quatro você não tem como diminuir. O Botafogo não tem essa história? O Botafogo também. O Domênico, é aí que tá. Eu vou arrumar inimizade, cara. Não é inimizade, estamos falando entre nós, o que nós achamos. Mas o Botafogo é a diferença do que é decadência, estar em decadência e não estar em decadência. Desculpa, para mim o Botafogo entra no esquema de tipo, não só já passou da fase de decadência, como para mim não é mais grande. É sério? Claro que é sério. O Grêmio você acha? Não, o Grêmio para mim é grande, mas eu não tenho condição de fazer uma análise hoje do mesmo jeito que eu tenho condição de fazer do São Paulo. Eu não sei como é a estrutura política do Grêmio, como é a gestão do Grêmio. Passando, dando uma olhada no que mostra... O Vasco pra você é? Pra mim, extremamente decadente, porém grande. É, não dá pra dizer porém, que o Vasco grande. Não decadente é você já explicou, não é? Não deixa de ser grande, não pra sabe mim, pequena nunca. Um grande pode ser decadente e pode até se levantar. O Botafogo é grande? Pra mim não é mais. Não mais? Pra mim não é mais. Não é, pra mim não é mais. Você sabe por quê, Domênico? Porque chega amanhã para uma criança, porque, ó, eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente fala de Fórmula 1, né? Pô, a gente discute aqui Fórmula 1. Chega para um moleque de 18 anos e fala de Fórmula 1 para ele. Ele fala, que é isso, tio? Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Então, para uma nova geração, Botafogo, Chapecoense, é o mesmo significado. Porque Botafogo não vai ter jogador que... de expressão. Não vai ter, porque não tem como ter. Não tem como você ter expressão. Ah, mas depende, Sombra. O Santos não teve em 2002? Não posso comparar Santos com Botafogo. Mas o Santos não teve. O quê, mano? Ele teve uma molecada o boa. O Santos teve aquela boa safra de 2002 que colocou de novo o Santos no cenário nacional. Será que o Botafogo não pode ter uma safra de moleques assim? Ué, pode ser. Ah, gente. Não, mas aí você tem que ver. Entendeu, então, o Botafogo pode ter a safra, mas tem competência lá dentro pra estar trabalhando isso? Ô, pra estar vendo isso? O Santos é um time de recuperação mais fácil. Entendeu? O Botafogo hoje, meu, não tem nem torcida direito. É diferente. Cara. Nem torcida direito. Você fala, mas o Santos também não lota a vila, mas põe no Pacaembu. Põe no Pacaembu. Ele tem uma figuração nacional muito grande, cara. É. Nacional e mundial, né? E a mundial. A repercussão grande. É muito grande. Não dá grande. Pra comparar. É diferente. Não é dá diferente, pra pôr é na mesma cesta Botafogo e Santos, cara. Não dá, meu. Não, a questão não é colocar na mesma cesta, Sombra. Mas uma dessa aí, o Botafogo acerta uma safra de jogadores que o Santos acertou em 2002. Ó. A coisa muda. Eu vou te dizer porque então, meu par... Mas como aí vai demorar, né, pra recuperar um exemplo isso. Do porquê eu falo... Porque o Santos, RG... Desculpa, Sombra, mas o Santos naquela oportunidade... Se vocês se recordam, o Santos ele tinha uma molecada da base, sim, que foi o caso ali de Diego e Robinho, mas trouxe muita gente de fora. O Renato veio Foi o Renato ou o Elano que veio do Guarani? Não, o Renatinho veio de fora. Mas tinha expressão. O Renato veio de fora, o Elano veio de fora. Mas mais uma vez a gente está discutindo. Tá, mas eu vou repetir, só aproveitando o gancho, eu vou repetir exatamente o que você falou com relação ao Corinthians. O Santos ficou sem ganhar, depois de ter sido o que foi o Santos. Mas o Santos era vice, o Santos disputava, o Santos estava na parada, velho. Ele não deixou de disputar. Nunca ainda. Caiu, é, claro. Nunca caiu no ostracismo. O Botafogo deixou de disputar. Dois exemplos. Não, vou dar dois. Aí é a diferença que tá. É. Como as pessoas vivem muito o momento, elas vão me interpretar mal. Mas dois clubes que são decadentes, estavam decaindo e mudaram o seu meio de administração. Mudaram o jeito de administrar e parecem estar recuperando, né? Deixando aquela curva descendente, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, para mim, nitidamente nos últimos anos, eram dois grandes clubes em decadência. Tava começando já a entrar no São Paulo processo também difícil. O São Paulo aqui também no paralelo, cara. São Paulo também aqui no paralelo. Então você quer dizer que... o que vocês precisam de um Paulo Nobre? Não, talvez não, talvez não. De capacidade também, não é só Paulo Nobre. Às vezes você tem uma administração que vá bem, a outra que... Não é só dinheiro, né, velho? O problema é que você olha pro clube, né, Sombra? Empresta o Paulo Nobre pros caras lá. Não, o problema é que você olha pro clube, o Sombra olha pro clube e não vê ninguém. Eu sinceramente não... Nem situação, nem oposição que possa resolver. O Botafogo chegou um cara lá com grana, velho, só que... Cadê a capacidade? E era, né, coisa de gringo. O Flamengo mudou o modelo de gestão sem necessidade de um presidente. Cara, com grana sim, no Botafogo. O Flamengo mudou o modelo de gestão sem necessidade. O Flamengo mudou a gestão sem necessidade de ter um presidente pondo dinheiro, como fez o Paulo Nobre. Entendeu? Não tem a capacidade. Mas, gente, eu sei. Pra desenvolver. É um assunto que, a grosso modo, pra 90% de quem ouve a minha opinião, deve estar morrendo de ódio de mim. Mas eu, cara... Opinião. Não tem uma opinião. Não tem nada a ver. Eu não sou a preferida, não, cara. Tem nada a ver. Às vezes a gente, pra tentar sair do buraco, tem que reconhecer onde nós estamos, cara. Mas o cara tá lá no buraco e fala, não tô não, tá aí você. Você que tá aí fora que tá pior. A verdade, né, de tudo isso é exatamente quando você ganha, né? Quando você ganha, você fica escondendo a porra toda, tá tudo maravilhoso, Flamengo... tá tudo lindo. Pô, aquele Flamengo do 2009 lá que foi campeão brasileiro, para. Ganhou o título, ok, parabéns. O que resolveu pro Flamengo aquele título? Nada. Nada. Não adianta. Tá ganhando, velho. Tá tudo certo. Não tem problema. Muita gente fala, Sombra, que o Campeonato Brasileiro, e a gente, eu até entendo que sim, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele é o mais justo, né? Eu acho. Mas eu vou dizer honestamente, não é despeito, nada disso, mas aquele 2009, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. O Flamengo ganhou porque foi pura incompetência de Palmeiras, pura incompetência de São Paulo, porque os times tinham muito mais como ganhar. Um abraço, o Flamengo tinha um timaço. Claro que você vai discordar. O Flamengo tinha um timaço. E o Palmeiras não tinha? Pô, mas o time do Flamengo... Ficou liderando o campeonato quanto tempo? Pô, e o time do Flamengo? Adriano Imperador, artilheiro do Brasileirão. Pet jogando. Jogou muito. Partilheiro. Pet só. Como só? Só quem mais? Pega o time do Flamengo. Wagner Love não jogou junto com o Adriano? Não, não. Wagner Love já tinha vindo do Palmeiras. O goleiro Bruno, que na época jogando uma barbaridade. Léo Moura. O Flamengo tinha um timaço, gente. Não, tinha um time bom. Timaço, não. Eu vou pegar a escalação aqui, vou te mostrar. Time bom. Tanto que demorou muito pra chegar. Ele conseguiu fazer bons jogos nas últimas 10 rodadas. Oh. E aí o Palmeiras, que tinha o título na mão, deixou essas 10 últimas rodadas de fazer bons jogos. O São Paulo, depois que pegou também na mão a liderança daquele campeonato, não conseguiu segurar. Só um detalhe. Teve um lance lá de STJD efeito suspensivo com o São Paulo que foi uma vergonha. E também não tem só isso. O Palmeiras, mesmo tendo deixado de jogar a bola, Sombra, teve uns lances aí que vamos dizer, hein? Vamos dizer aqui, hein? Aquele Palmeiras e Fluminense não dá pra... Peraí, hein? Aquilo lá foi feio. Aquilo foi feio pra boné. Ô, Carlos... Então teve umas coisas também aí que ajudou, né? Olha, o São Paulo agora pega o Santos e olha só que situação. Se o São Paulo perde do Santos, o Cruzeiro ganha do seu adversário, o Inter ganha do seu adversário, São Paulo corre o risco aí de, na próxima rodada, cara, se não entrar na zona, fica ali na portinha, cara. Sombra, eu acho que o São Paulo tem que olhar pro próprio umbigo, não tem como ficar projetando resultados alheios para esperar um sucesso o São Paulo vai ter que jogar muito, jogar por si só. E a gente, como São Paulino, a gente acha essa situação terrível. E uma situação que a gente só vê o caminho mais curto para baixo, para a zona do rebaixamento, né? Do que para se manter na primeira. Mas eu acho que o São Paulo vai se manter na primeira divisão, só que... E só depende dele. É só depende dele. Ainda não está dependendo de ninguém, né? Não. Então, eu acho muito mais fácil, dentre dos males o menor, né? O São Paulo jogar dependendo de si, do que dependendo de resultado, sendo que esse campeonato brasileiro é atípico. Tem muito time bom patinando. Então... É muito atípico esse campeonato. Então, cada um com o seu problema, né? Cada um com a sua particularidade, né? O São Paulo com problema de direção, o Cruzeiro com problemas que eu não posso dizer que eu não sei ao certo, mas talvez elenco, técnicos que passaram, enfim, cada um com o seu problema, mas esse campeonato do meio da tabela para baixo está atípico. Então tá bom, amigão, ó. Valeu, obrigado pela sua participação. Tudo de bom e só nos resta torcer pelo nosso tricolor, né? É isso aí. Agradeço por ter participado. Mandar um abraço para todos vocês. Pro Rudy, que eu não entendo porque eu acho que ele deve ter show de sexta-feira, que ele nunca tá de sexta-feira. É bem por aí mesmo. Mandar um abraço também para um cara que é fãzaço de vocês, provavelmente ele está ouvindo, é o Hugo Rebal. Inclusive, se vocês puderem mandar um abraço para ele, eu agradeço. Como é o nome? Hugo Rebal. Um abraço pro Hugo aí. Às vezes escreve aqui, acho que no Twitter aqui ele escreve. Valeu, Hugo, aqui. Obrigado. É São Paulino, Hugo, não é? Hugo, é São Paulino, eu trabalhei com ele, amigaço. Fãzaço de vocês, esse, eu vou falar para vocês, é fã demais de vocês. Valeu, boa. Mandar uma boa. Ela pra minha esposa. Aí a Josi. Sim. Josi, boa, velho. Josi e as gatinhas. Josi, the Pussycats! Hoje o fiapo da manga vai voar lá em casa. É isso aí, velho. E é nóis. São Paulo vai empatar contra o Santos, hein? Fica tranquilo. Tá bom, então. Vou pensar no seu caso. Um abraço. Pra vocês. Valeu. E aí, você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração? Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila? E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí? Você tem adesivo do Sem Parar no Seu Carro já estranha no ninho? Não. Ah, que pecado. Tem que pôr o Sem Parar no teu carro. Não, mas é porque assim, eu comprei o carro agora, habilitação agora. Tô começando ainda. Então você vai ver como vai ser um quebra-galho. A diferença. Sabe quando às vezes você vai no shopping com aquele negócio da cancela, tem que pagar. Pega o que negócio? Paga na saída. Pô, fila. Sem Parar. Pô, estrada final de ano, sabe? Você passa dando tchau pra galera. Eu fui pro Rio final de semana passado. Tava bem chatinho lá, paradinho, esperando. Um pedágio? Puta, enche o saco. Pra que isso, né? Pra que isso? A gente pode facilitar a vida, não é não? Exatamente. O pedágio me lembra o purgatório, Sombra. Sem parar como se fosse asinha. Você sai batendo asa do lado, assim, você não fica na fila. É verdade, é uma benção. Meu filho falava, mãe, por que você não vai ali? É, o maior barato, cara. Fica todo mundo olhando você passar direto. A gente tem que ouvir mais as crianças. As crianças, elas são puras, elas vêm logo. É, você tem que ouvir mais seu filho, muda de time não, também. Não, nunca, jamais. Então, se você ainda não tem o Sem Parar, não, como não? Você tem que fazer logo o seu. Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Também no oferecimento do KFC, 100% peito de frango de verdade é no KFC. Peça os seus Super Bites e aproveite. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, vamos lá no Buscapé? Mas é óbvio que vamos, né? Olha só, olha só, gente. Alguém tá com dúvida aí no presente do Dia das Crianças? Sim. Problema sempre, aí, sempre dá dúvida, né? Tem o seu filho lá, mas... Eu sei que eu vou dar pra mim mesmo. Não? Não. Então faz o seguinte, olha, faz o Unidunité. Unidunité. É, mas é o Unidunité do Buscapé. Você acessa lá o buscapé.com.br, você vai responder um quiz divertido, ele te dá sugestões de presentes para cada perfil de criança. E é tudo pelo menor preço, hein? E você ainda pode baixar grátis um paper toy personalizado. Sabe aqueles bonequinhos de papel para montar? Pois é, no Buscapé, você vai encontrar dezenas de modelos para você escolher o seu. E vai ser muito legal, né? Já pensou, hein? Olha, acesse agora buscapé.com.br. Monte o seu paper toy e acerte em cheio no presente. Aproveite, hein? Dia das Crianças tá chegando, e no Dia das Crianças, dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Boa! Ô, Sombra. Dá um busca no Buscapé. Boa. Vocês chutam aqui qual o clube mais rico do mundo? Manchester City. United. Você, Benjamin. Mais rico? É. Real Madrid. Você, Domênico Gato. Ou deve ser algum chinês. Clube mais rico do mundo? Sim. Ah, eu calculo o Real. Você é RG número 2. Agora é a questão. Ou algum chinês ou o Real, velho. E você, estranho no Ninho? Ah, eu acho que algum chinês. Eles são com muito chinês. Dinheiro. E você, Basílio? O Bala falou Corinthians. Barcelona. Barça. Boa parte acertou. Real Madrid. Sombra, somando a conquista da Champions League da temporada 2015-2016, sabe quanto que foi a arrecadação do Real Madrid? Ah, mas peraí, você tá dizendo quanto foi a arrecadação no ano, não significa o mais rico. Não, mas hoje é o mais rico. Não, lógico que é. Não é assim. Gente, é assim. Lógico que é. Mais rico é aquele que contabiliza seus ativos. Não, em termos de arrecadação, você temporada qual o time que mais faturou? Mas é o mais rico do mundo, cacete. Não, claro que é. A temporada 2015-2016. Eu tô falando a respeito da última temporada que terminou. Não, você não falou, você fez uma pergunta. Qual o time mais rico do mundo? Ué, hoje é o Real Madrid. Então vamos lá. Mas não pelo. Não é pelo último faturamento, mano. Vamos lá. Não existe. Real Madrid, ó, manchete do UOL, vamos lá. Real Madrid supera Barça e United como o clube mais rico do mundo. Aí então, mas ponto. A pergunta então é ponto. Essa, não é quanto faturou o do ano passado. Ué, é o que eu falei, qual o clube mais rico do mundo? Vocês entenderam a pergunta? Aí você falou, porque o Real Madrid faturou. Pera, vou ler o corpo da matéria então. A matéria é curta, eu vou ler. Corpo. Corpo. Vamos lá. Tá, o Real Madrid foi confirmado como o clube mais rico do mundo depois da divulgação de sua planilha financeira da temporada 2015-2016, na qual terminou campeão da Champions League. Na temporada passada, o Real Madrid teve arrecadação recorde de 620 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais na cotação atual. 12 bilhões. 12! Não. 12! Sim, 12 bilhões e 800 milhões. Não. Cerca de 2 bilhões, RG, tá 200 aqui, milhões. Tá aqui, mano. Real Madrid, na Globo, Real Madrid lidera a lista dos clubes mais ricos do mundo. 12 bilhões e 8 milhões. Bom, enfim. O que representa um aumento de 7,4 ante o último balanço financeiro do clube. Para liderar a lista dos clubes mais ricos do mundo, o Real ficou à frente do rival Barcelona com arrecadação de 679 milhões de euros no período e o Manchester United, que foi o terceiro colocado, com 570 milhões de euros arrecadados na temporada. Entre as principais fontes de arrecadação do Real Madrid estão lá as cotas de TV, igual o Corinthians aqui, com transmissão e imagem, a premiação da Liga dos Campeões, que é a Champions League, a venda de camisas e souvenirs da loja do clube, a loja oficial do Real Madrid, certo. Bilheteria de jogos, Domênico Gato, e os passeios pelo Santiago Bernabéu. Mano, ok, eu entendo. Eu não. Eu acho que você foi enganado pela matéria. E aí, minha crítica, porque eu acho que a matéria ela foi mal colocada. Mas aí você tá falando a respeito, tipo, do patrimônio do Manchester, a porra toda. É, porque pra você dizer que um clube é mais rico... Em termos de elenco, você não pode só colocar... Eu acho que a matéria tá equivocada, não? Então você comprou uma história equivocada. Mas, ô Sombra, se a gente parar pra analisar, em termos de elenco também, já que a gente vai somar aqui patrimônio, eu acho que o elenco do Real Madrid hoje... É mais valioso do que o do Manchester, será que não? Ok, tudo bem. Mas a matéria coloca patrimônio? Como um dos ricos. E o patrimônio? Qual é o patrimônio físico de um e de outro? Quanto vale? Então, cara, aí precisa... Pega aí um corretor, Benjamin. Você que tem contatos aí em Madrid então, e você que tem contatos em Manchester, para que a gente possa ligar lá e avaliar a área de cada um. Então, quanto tem de dívida cada um? Ah, não sei, daí tá falando quanto arrecadou no ano passado. Mas é que tá, Sombra, em termos de dívida, a Espanha... É muito mais maleável com os clubes, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona, do que a Inglaterra com os clubes ingleses. Aquela dívida que Barcelona e Real Madrid têm, a gente critica aqui a falta de pulso do nosso governo para cobrar os clubes, lá é pior ainda. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Eu acho que a matéria foi mal feita. Mas então, é complicado a gente analisar aqui em termos de... O Sombra perguntou, você entendeu... Ele não cala a boca, idiota. Cara que não, você fica ensinando que o mano é burro. Contrário. Não, burro é burro. Ele não é burro, não. Eu acho que em termos de patrimônio, Sombra, Eu colocaria o Real Madrid, acho que é a frente do Manchester, sim, cara. Como você acha? Isso aí tem que ser um achômetro. Patrimônio é uma coisa matemática. Ainda mais, ainda é mais depois. Mas é que tá. Ainda mais depois aí da saída da Inglaterra lá da zona do euro. Os caras ficaram putos ali. Desvalorizou muito a Libra ali. Sim, mas ela não, ainda é muito mais forte que o euro e o dólar. Aí que tá, mas desvalorizou bastante. Então eu acho que em termos de elenco. A Libra hoje, desvalorizou bastante? Desvalorizou, perante aí o que era, desvalorizou bastante. Não, você não acompanha o mercado, seu idiota? Não é você, não é você o, não, fazendo... o todo paquitão não, e tudo mais? Você sabia, falei, né, que o Reino Unido saiu da zona do euro. Eu já te falei, você outro dia me chamou de burro, eu falei, eu não tô discordando. Então eu, na minha burrice, eu não tô zoando, não tô perguntando. A Libra desvalorizou bastante? Perante o que era valorizado, desvalorizou sim. Não vale um real, Benjamin, mas que desvalorizou, desvalorizou. Você bastante. Não acompanha o mercado financeiro. Eu tô perguntando pra você, que você falou pra mim que eu sou limitado. Eu tô perguntando. Ué, desvalorizou bastante ou não desvalorizou, Sombra? Você eu que lê. Eu tô perguntando. Eu não estou afirmando. Pega aí, ué, Sombra, o câmbio eu não atual. Eu não tenho base pra discutir não, as coisas com você. Não, você tá numa fase espetacular. Mano, eu sei. Você sabe Libra, tudo. Depois lá do desvínculo lá da... Vê quanto tá valendo a Libra. Do Reino Unido. Ela desvalorizou um pouco, sim. Eu não sei se é muito ou não, mas desvalorizou. Mas ainda tá muito acima do euro. Hoje, pra você comprar uma Libra, cara, é 4,30, se eu não me engano. Pegar o câmbio atual aqui. Não vou falar nada. O euro é 3,60, a Libra deve ser 4,20 ou 4,30, cara. É muito alto. Desabou, você, né? Você quer viajar pra Inglaterra lá, meu? Você vai meter um turismo lá, uma Libra, 4,50. Desvalorizou demais. Desvalorizou sim, ô idiota. Claro, não, desvalorizou. A Inglaterra quebrou. Os olha, caras estão, mas vamos falar de coisa valorosa. Vamos falar de coisa bacana. Estranha no Ninho, você que tá aqui. Palmeiras, então. Olha que coisa maravilhosa. Melhor que o Palmeiras. É o clube do Estádio 97. E um monte de mina no Twitter. Aí ficou pé da vida contigo, viu? Que não pegava Charistone? É, as minas até falaram assim: ó. Gente, cada um tem sua opção. Não, lógico, mas você foi mal nessa. Não, fui mal não, fui ótimo. Foi mal. Não. Mal. Pra algumas meninas você foi muito mal. No Twitter pra todas. É mesmo? Impressionante. As meninas falaram, eu não curto, mas a Sheryl Stone não podia dizer não. Eu conheço várias pessoas que falariam a mesma coisa. Falaram assim, muita. Mas, estranha, deixa eu te contar um negócio. No dia 19 de novembro, nós vamos realizar o clube do Estádio 97. Só passar aqui, Sombra, desculpa a informação aí, ó. A compra da Libra tá 3999. E a venda, 4003. Ou seja, perante uma Libra que já custou 5. Tá bom. Você caiu, custou 5. Tá bom. Você caiu. Tem razão. Desabou, tá bom. Você tá coberto de razão. Acho que eu tô falando grego aqui, mas Libra, eu não vou entrar. O peso argentino tá valendo mais que a Libra. Não vou entrar essa dividida, não. Uma moeda que custou quase 5, hoje tá custando 3. 3. É 3099. 3099, 3994. Ué. Para. Uma moeda que custou 5, tá, caiu. Vocês cortaram uma informação super importante para discutir. Não, porque Libra. O ouvinte de Estádio 97 que estiver indo para Londres amanhã, ele precisa saber, RG, que ele vai pagar na Libra. Há um ano atrás, o euro era 4,20. Hoje é 3,60. Então, mas a Libra caiu, é verdade. Ué, caiu, então. Não, desabou. Mas vamos falar aqui do clube do Estádio 97. Viu, estranha? No dia 19 de novembro, nós vamos realizar um evento de um dia do Estádio 97, que vai ser num clube na região de Guarulhos, junto a Ayrton Senna, onde os nossos ouvintes vão poder conviver durante um dia com a turma do Estádio 97, jogar futebol de campo, churrasco, open bar de bebida, vôlei de areia para as meninas, videogame, a gente vai ter os jogos da cassineira, a gente vai ter apresentação ao vivo, lógico, do programa aqui do Estádio 97, vamos ter futebol no videogame, vamos ter o show de cães mais famoso do Brasil, do Alternativas Dog Show. Olha que legal, você já teve algum evento do Estádio 97? Não. Nunca? Não. Então, ó, combina, isso é legal para aí você, seu marido e seu filho. Quantos anos ele tem? 7 anos. Já não paga. Tá vendo? Até 12 anos, criança não paga. Então, ó, o pessoal vai lá, vai poder jogar bola, vai poder jogar, as meninas vão poder jogar campeonato de vôlei de areia, futebol no videogame, sabe aqueles jogos de cassino? Uhum. Então, vai ter os jogos de cassino lá, e vai ter um churrasco com 5 horas de duração, do meio-dia às 5 da tarde. E bebida free. Olha que legal, pra você e pra toda a família. Aí você fala, mas como que eu vou participar disso aí? Pelo amor de Deus, me diz. Liga agora. 2896-4665. 2896-4665. Ligue agora lá na Lotus Travel. E ó, como eu disse, crianças até 12 anos, acompanhada dos pais ou dos tios, não pagam. 2896. Tem que comprovar, né? Claro. Paternidade, responsabilidade. Né? Até 12 anos não paga. 2896-4665. É o Clube do Estádio 97. E vai ser num sábado, começa às 9 da manhã. Ah, mas eu quero chegar meio-dia. Ok, chega meio-dia, sem problema. Vai e lá, você meio-dia. Já avisa o maridão. Não. Dia 19 você será meu motorista. Aí você chapa o coco. E se ele não quiser ir, vai você. Não, ele vai sim. Aí você participa do churrasco. Participa do estádio 97 lá, chato brinca pouco. Nos jogos da cassineira, participa do torneio de vôlei de areia, assiste a apresentação da Alternativas Dog Show. Mas leva ele como motorista. Você gosta é de legal. Cachorro? Gosto. Então, essa apresentação aqui da Alternativas. Pipoca, com um vai lá. Conhece ah, pipoca? É muito faz bacana, viu? Aliás, um abraço aí pro Lucas da alternativas.com.br. Gente boa demais. Pessoal da cassineira que vai levar os equipamentos lá de jogo. Vai ser bacana demais. Convido você, ouvinte, liga agora, viu? 2896-4665. Liga lá, pro pessoal da Lotus Travel tá aguardando sua ligação, tá? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Olha aqui, mensagens através do nosso WhatsApp. Estádio 97, que me fala é Cícero de Santiago, no Chile. Graças a Deus que o aplicativo da Energia funciona aqui, que é uma beleza. E vocês salvam a nossa vida até no taco aqui de Santiago, como eles falam. Santiago, velho. Grande abraço, sou fã de vocês desde 99. Legal. Valeu. Da época que o Mano falava que estava chupando mais que a Pamela Anderson. Que isso? Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Grande abraço. Ah, é, e não ganharam mundial, né? Então eu tenho amigo meu chileno que ouve a gente, que morava aqui, que o Roberto Goldmink, que ouve a gente pelo aplicativo também. É. Meu amigo Roberto Goldmink, torcedor do Colo-Colo. Tô tentando lembrar quem era o chileno que foi patrocinador do Estádio 97. Porra, é verdade, bem lembrado. A gente teve um que era peruano. Um amigo peruano! Meu, era o meu amigo Jorge Sheckley. Era o Jorge. Jorge Sheckley, grande cara da Citroën. Ele era. Isso. Ele trabalhava lá. É verdade. Grande Jorge sumiu. Olha, isso aí foi flashback, que puta é 10 cara anos legal, atrás. Jorge é um cara bacana, sumiu. Uns Jorge. 10 atrás. Mas ele é peruano. É, vamos lá, continuando com as mensagens através do nosso WhatsApp. A memória é boa, né? Boa. Boa noite, galera do estádio. Aqui quem tá falando é Bruno, São Bernardo do Campo. Cara, sou São Paulino, tricolor, mas temos que dizer. O time do São Paulo tá horrível. Mas o time do Corinthians é tão feio, tão ai, feio, ai, ai, que tem o Cássio como goleiro, cara. Ai, ai, e esse ai. Mano é um fanfarrão. Ai, ai. Quem é o Corinthians pra falar que garfa alguém, cara? Nossa. É o time mais ajudado do futebol brasileiro, se não do futebol mundial, cara. Um abraço a todos. Primeiro. Nossa, ele fez Bilu. Cara, primeiro. Fez Bilu, velho. Feia é a sua irmã no dia de noiva, ah, velho. Ah, juiz! Segundo, o Corinthians ele é o time brasileiro mais prejudicado pela arbitragem, sim. Só que essa mídiazinha anti e nojenta que existe aqui na cidade de São Paulo, ela gosta de perseguir o Corinthians. O Corinthians está sendo vítima, tá certo, de uma campanha forjada pela imprensa para que o Corinthians seja prejudicado no Campeonato Brasileiro. Isso é tosco e é nojento. Vamos eu lá. Tenho nojo de vocês. Inclusive desse ouvinte aí também, mano. Muito mimimi. Aí, mano, aqui é o Vitor, de Suzano. Sinto lhe dizer, mas você nunca vai ver o seu time campeão do século. Aqui é Palmeiras, Dodô. Forte abraço. Esse ouvinte merece um prêmio. O que, que tem de prêmio pra dar pra ele? Inclusive, ele tem toda cara, a razão. É incrível isso. Ah, mano, é estranho, gostou, né? É maravilhoso. Que coisa tem incrível. Tem um abajur cor de carne pra ele. Ele vai ganhar isso. Um pendrive. Um abajur cor de carne. Ganhar... Um lençol azul. Eu só queria... Um pendrive com trocadilhos do RG. Ó, eu só queria legal. Também... Legal. Eu só queria... Legal. Ficar feliz, RG. Eu só queria pedir pra que os ouvintes aí também refizessem esse rótulo. Isso aí foi uma manchete de um jornal que já tá extinto. Ah, mimimi de novo. Gazeta Esportiva, velho. Não, que Gazeta Esportiva, não, Estado de São Paulo, Porto de Estado de São Gazeta Paulo. Gazeta Esportiva, para, mano, você sabe vai. Que é. O jornal, você sabe ó, que é, mano. Puseram essa ó, capa no dia seguinte, fecharam o jornal. Folha do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, Gazeta Esportiva, um monte de jornal, um monte. O mundo sabe. Continua, vai, vai. Continua, vai. Mas eu tô gostando, vai. Boa tarde, galera. Vou fazer uma pergunta aí pra parte palmeirense. Engraçado, quando o Corinthians não tinha Libertadores, ninguém falava que o Corinthians não tinha Mundial. Eu tirava o sarro, sim, por não ter a Libertadores, né? Depois que o Corinthians ganhou a Libertadores e Mundial em sequência, o palmeirense começou a inventar esse título de Mundial aí. Por que tanta inveja? Consegue me explicar? Aqui é o Luiz de Taboão da Serra. Chupa, Domênico! Bom, tem primeiro, a estranha primeiro... e o Domênico. Primeiro respondendo ao ouvinte que Fala, pode falar isso, né? Um time que ficou 100 anos sem ganhar uma Libertadores, pra mim não tem que falar nada, eu não vou nem gastar meu tempo respondendo. Só isso? E 90 pra ganhar um brasileiro? Agora quero dizer pro ouvinte o seguinte, pro rapaz aí. Essa conta é errada, porque o brasileirão não começou em 1910 22, e nem a Libertadores. 22, sei lá. Não, 20, brasileirão 20, 20, foi em 71. Não, brasileiro é antes. Não. A CBF. O Roberto Gomes Pedrosa. Então, já era brasileiro. Segundo a CBF. Depois arroba CBF. Mas saque, o brasileirão não foi de 71? Saque arroba CBF.com.br. O Palmeiras tem um monte de título. Ganhou. Então, o Palmeiras ganhou. Então, mas tem um monte de título que tem que a CBF já falou que é, e é verdade. De... então, mas é saque ali, ó. Como vocês falam da FIFA, saque arroba CBF.com.br. Aí tudo que vem depois é mimimi. Então, deixa eu responder pro ouvinte. Pegaram uma época que se ligasse na torneira da escola, não vai ter cheirado. Aí é a tua opinião. A minha não. A tua opinião. É que o teu time era muito ruim e não conseguia disputar pra ganhar alguma coisa. Mas o Santos ganhava. O Santos ganhava. Agora os títulos que eu vi do meu time, eu estava no estádio. Mas o Domenico tem vergonha de assumir como brasileiro isso aí. Não tem vergonha, não. Você tá louco? Vergonha nenhuma. Eram os títulos que tinha que todos disputavam. Os meus eu não era brasileiro, você sabe disso. Né? Não, mas, não, era tido. Era tido. Como os títulos nacionais da época, eu respeito a opinião do Domenico. Entendeu? Seja sincero, na sua opinião, só sua opinião, aquilo era o Campeonato Brasileiro? Mas era o que tinha na época e era considerado. Quais os times que disputavam? Vamos lá. Mas eram os times. Não era do Brasil todo, não. Aí você está discutindo o formato. Não era o Brasil todo. Como de repente passou a ser um brasileiro com 200 times, com 80 times, era o formato. Não, mas aí é uma discussão desnecessária, não porque tem. A primeira Copa do Mundo também não teve uma porrada de time, não gente. Não é por aí. Ela foi se formando, foi se moldando, como hoje, por exemplo, se moldou aos pontos corridos. Ué, vocês têm que entender. Mas a primeira Copa do Mundo era chamado Copa do Mundo. Vocês têm mania de desrespeitar títulos antigos. Não, então quero dizer pro ouvinte, só pra responder pro ouvinte, gente, ele falou aí, só foi comentado do Mundial de 51 do Palmeiras ganho, e ganho em campo, não é ganho no bastidor não, foi ganho em campo, é só se informar, coloca Google e vê lá o que foi. Aí você vai ver como é que foi os moldes, e inclusive os foi... Os meus eu vi no estádio, não precisa de Google. Inclusive, eu tava lá. Você viu o quê? Eu sinto que eu vi o Corinthians, pode ter demorado 100 anos, mas eu tava no estádio em todos, não precisa do Google não. Inclusive, em todos não. YouTube, o do, sim, senhor. O do Invicto você não tava no. Qual? O do Corinthians, o de 51. Mas caramba, o RG. Claro, falar, então, o RG. Não, você falou em todos. Não, em todos aqui, dos títulos que vocês falam assim, demorou 100 anos para ganhar brasileiro, Libertadores. Eu sei, eu tô brincando em todos. Com você. Eu não falo no Google, no YouTube. Não, mas não importa. Tem gente daqui a pouco, Benjamin, já vai morrer. Tem gente que daqui a pouco vai morrer e o título do Corinthians não vai ser esquecido, ou vai? Vai ser esquecido. Claro que não. Quando for 2060, da Mundial. 2060, nós não vamos mais estar aqui. Não vai valer, então. Vamos, sim. O moleque que nasceu agora, mas de hoje. Você tá falando isso? Não, porque você tá falando. Eu vi no isso. Estádio, não sei o quê. O Palmeiras ganhou então, os títulos. Eu não então, falei tá que bom, não ganhou. Então, assim, não vale mais porque estava vendo ou não estava vendo. Eu falei que o Brasil. Você falou, mas eu estava vendo. Não, porque eu falei o seguinte: o Palmeiras ganhou aqueles títulos? Lógico que ganhou. Em nenhum momento eu falei que não ganhou. Agora eu falei que o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro começou em 71. Não, em 1971, quem ganhou foi o Atlético. Aí depois, o futebol... Eu discordo, a nomenclatura mudou. Agora o Campeonato Brasileiro não começou em... Chamado Campeonato Brasileiro de Futebol, então, começou em 1971. Nomenclatura. Não, não é nomenclatura. É sim, senhor. Não é nomenclatura. É sim, senhor. Era um campeonato antes e outro campeonato depois. Esse campeonato da década de 60, é óbvio que ganhou. Tá louco? Vou questionar título? E outra, agora, Soma, pegou uma época no futebol brasileiro que vocês falam de mimimi, era mimimi de tudo. O Corinthians começou a ganhar, o outro começou a ganhar, precisa reconhecer os outros, só isso. Lógico que ganhou. Agora, pra mim, não era brasileiro. Agora, depois a CBF reconheceu, então eu sou obrigado a falar que foi. Agora, pra mim, não foi. Mas se a entidade maior que a CBF tá dizendo que foi depois, tudo bem. Eu só falei que eu vi os meus no estádio. É, não tem problema. Mas ver no estádio ou não ver no estádio, ele vale igual. Acima disso, passou disso, é mimimi. Aí começa o mimimi de novo, né? Falou mimimi. O rei do mimimi. É... Não, eu não tô mimimi. Opa! Muito pelo contrário, quem tá com mimimi. Ah, o corintiano é você. Peraí. Peraí, mimimi? Vai lá. Pera só um minuto, quem que é mimimi aqui? Vai lá. Comemora no Google aí, Dodô. Ei, pega o Google aí, Dodô. Segue o jogo. Eu preciso desabafar um negócio. Entra no Google aí. Vai buscando o título aí, a gente já fala, Dodô. Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Preciso desabafar porque esse negócio aí, estranha, mudou a minha vida. Estranha. Que legal. Obrigado. Eu descobri que dá pra ir pro banheiro fazer o número 2 sem se preocupar com aquela nhaca, meu. É complicado, né? É. Às vezes você vai lá, você tá na tua casa, naquele, né? Teu marido entra, teu marido sai do banheiro e você fala, meu Deus do céu. Tá ouvindo, né, David? Precisa lacrar o, né? É. Precisa trazer, precisa lacrar. Foi lá dar uma barrigada. Mas olha, hoje eu não quero aqui, depois, semana que vem você vai vir aí, eu vou dar pra você levar pra tua casa. Que aí você vai poder ir no banheiro qualquer hora, qualquer lugar, na boa, na casa da tua sogra, no teu escritório, no clube, quando você vier na rádio, tá tudo tranquilo. Que é só usar o Fricô. É isso mesmo. Esse negócio é mágico. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o number 2. Ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E na rádio, por exemplo, na minha mochila eu sempre levo. Onde qualquer lugar aí, eu preciso entrar aí, meu, uso o meu Fricô. Ninguém percebe depois que você saiu do banheiro. Tô falando sério. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo, sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em qualquer farmácia bacana de São Paulo, você acha o Fricô, ou você pode comprar pelo site Fricô, FRECO.com.br. É mágico isso, Sombra, vale a pena. Vale a pena, com certeza. Temos mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Aí, rapaziada do Estádio 97, aqui é o Alan da Patriarca, São Paulino. Aí, Mota, aí, Sombra, nosso time tá embaçado, hein, velho? Essa Libertadores só prestou pra enganar o torcedor. O time tá uma draga, tá parecendo o time catado de vila, tá dando vergonha. Marco Aurélio Cunha, ele tá com o rojão aceso na mão, tá lascado, hein? Valeu. Pegou uma situação ali, meu amigo, feia, viu? É. Boa noite, pessoal do estádio aí, que é o Willian de São Bernardo. Engraçado, mano, falando de parceria Palmeiras Parmalat, né? Será que ele esqueceu do Banco Excel, do MSI 98-99, do Kia 2005? Chupa, mano, sem teto. É verdade, bem lembrado pelo ouvido. Ô, cidadão, você deve estar aguardando o parente te buscar na sala de endoscopia, que você parece que tá dopado. Que isso! O Corinthians, ele usufruiu dessas parcerias aí, sim. Só que não foi única e exclusivamente dependente delas. O Corinthians, ele, na hora que precisou caminhar com as próprias pernas, ele conseguiu. Muito bem. Continuando com as mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Nissan, o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Também oferecimento de KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Boa noite, amigos do estádio. Aqui é o Lúcio, São Paulinho da Vila Alpina. Então, eu só queria comentar aí a incoerência desse cidadão chamado Mano, que trabalha aí. Ontem, ele comentou que a torcida do Corinthians... não tá indo nos jogos porque o time não é trouxa, porque o time tá ruim. Ué, mas não é ele mesmo que diz que a torcida do Corinthians vai na boa, vai na ruim? Sim. E por que ele fica chamando os outras torcidas de modinha? Ué, então, a torcida do Corinthians é modinha igual a dos outros. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, deixa eu te falar. O público ruim, na Arena Corinthians é 20 mil pessoas, o seu nosso cego. Ah, nosso cego. Pega aí, não. Pega o teu clube, não sei nem qual que é. Não sei nem qual que é teu clube. Pega pra ver se tem essa média de público aí, o seu comédia. Ah, não xingou você. A média de público ruim na Arena Corinthians é 20 mil pessoas, 18 mil pessoas. Isso é um público ruim na Arena Corinthians. Vamos ver agora até quanto que vai essas vamos coisas, ver, né? Vamos ver, Esse é um público ruim na Arena Corinthians. Agora tem time aqui pra bater 18 mil, precisa levar num clássico. Mas 18 mil é ruim, hein, mano? É ruim, hein, mano? Vai, na Vila Belmiro precisa de 6 jogos pra atingir 18 mil pessoas, mano, a gente sabia disso. Hein, 18 mil é ruim, não, hein, não velho? Não, não é. Se você pegar a média do Campeonato Brasileiro, eu não vou falar da média da Vila Belmiro que deve ser de 2 ou 3 mil pessoas. 18 mil é ruim, não, hein, não, mano? Não é, não. Um estádio, fazer um estádio de 45 mil lugares com mármore, 18 mil é ruim, hein, mano? Bom deve ser, RG, uma média de público de 3 mil, igual o Santos leva na Vila, mano, e tá querendo fazer o estádio ainda. Mano do essa céu. Essa média de público deve ser top. Mano. Ó, 18 mil, o Santos precisa de 6 jogos pra levar 18 mil no jogo. Mano, a gente coloca na Vila Belmiro 3 mil, 6 mil, 12 mil. vem pro Pacaembu, difícil, coloca hein? 20, 30. Qual foi agora tem um... 12 mil na Vila? Hein? Agora tem um estado. Pode pegar os últimos jogos. Não, aí, pega aí. Você quer que eu pegue a média de público pode do Santos? Pegar, pega. Não, média não. Não, média não. Ué, média não o quê? Pega a lotação da, ué, da pelo, Vila. Pelo que você tá falando aí, eu... a gente põe 3, 6, faz... 12 mil? Ué, mas eu não falei em média. Eu falei no último jogo. Ah, pega os últimos jogos, você vai ver a Vila cheia. Que últimos jogos? Garotão. Vou pegar aqui, ó. Garotão, fazer estádio para 40... Ô, Paquito, 45 mil botar 18 é ruim, hein? O que tem de clube que daria, graças a Deus, de colocar 18 mil por jogo, pro Corinthians é pífio o público, mas pro Santos... Eu sei que é pífio. Vou pegar aqui, ó. Com os 45 mil já tava difícil pagar os juros, né? E agora... Tá de brincadeira. Bom, mas esse é um problema que não pertence a vocês, não sei o que vocês estão falando. E vou pegar aqui a média de público aqui, só para calar a boca de todos. Para calar a boca de todos aqui. Ah, não faz isso. Não, vou sim, porque o ouvinte do Estádio 97 merece não informação. Não vou nem bater. É... Não vou nem bater, porque enquanto... tá numa draga tão enquanto grande, nossa... tá numa desgraça tão grande, que eu não vou nem bater. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Maurício Cerruti, que é palmeirense, é fã grande do Maurício. Grande Maurício, boa Maurício. Boa é Maurício. É fã do porco. É, é nóis. É verdão. O negócio é o seguinte, cadê? Né? Vamos lá, negócio... Pô, você precisa pedir pro Fernando colocar aí um... Eu vou pra mais uma mensagem, boa. E aí você traz aí a sua informação. Coloca um bom galera, grande, boa noite. Meu nome é Orlando, sou da freguesia. Queria fazer uma pergunta pro Dodô. Eu escutei agora há pouco ele conversando com o Mano, chamando o Corinthians de virgem. Desde que existe a Estádio 97, todas as vezes o Palmeiras foi campeão do brasileiro. Quem é o virgem? Nossa, eu não vou nem responder, velho. Coitado, velho. Dá dó. É... Dá dó. Você não acessa... responde porque você não tem resposta. Não, não é isso. É que você é um cara que não consegue ver, Benjamin, que o time que tem história, ele tem história, não se apaga. Essa frase é boa. O time que tem história, tem história. Lógico. Tem time o time que não tem história, não tem história. Quantos brasileiros seu time tem, Benjamin? Olha, 90, 95, 98, vai, vai. 99. Quantos são? Quantos? 2005. Eu perguntei quantos. Na bola, quando valia, 5. Não, na bola, quando valia, não. Perguntei quantos? Na bola? 2005 na bola? Desculpa, 2005 na bola? Tá bom. Tem culpa. É, valia. Na bola. É, o Palmeiras tem. O Corinthians não tem culpa, o Palmeiras tem quase o dobro disso aí. Desculpa. Dá até dó de vocês. Eu vou comprar hoje. Desculpa, dá até dó de vocês. Vou sair daqui, e pra esse mané que falou esse trouxa aí, dá até dó de responder pra ele. Eu não ia responder, mas com o Benjamin quis. Chupa. Chupa você e ele. Hoje eu vou a saque@cbf.com.br. saque@cbf.com.br. Eu vou lá no Extra comprar. saque@cbf.com.br. Ele quer ganhar no grito. saque@cbf.com.br. Segue o jogo. Fala, sem falatório. Pra passar a informação aqui dos últimos públicos aí da Vila Belmiro, Santos e Corinthians teve 8.610. Aí depois o Santos ele jogou aqui na capital paulista, foi no Pacaembu. Depois o outro jogo do Santos foi... esse jogo no Pacaembu foi com o Santa Cruz. Depois Santos e Santa Cruz foi aqui no... esse Pacaembu. Foi do Pacaembu. Esse daí não tá contando pra Vila Belmiro. Aí na 27ª rodada, o Santos retorna pra Vila Belmiro. Não, perdão. A 27ª foi contra o Sport lá na Ilha do Retiro. A 28ª foi contra o Atlético Paranaense na Vila. Teve um público de 5.764. Contra o nosso glorioso Atlético do Paraná. E agora na última rodada aqui contra o Fluminense, valendo briga aí pelo G4. O Santos ele colocou um público glorioso, que até agora foi o pior da rodada, tá certo? De 5.253. Sim. Ou seja, esse é o público da Vila Belmiro. E o RG quer discutir média de público comigo. Não dá, né, RG? Não dá, viu, mano? Um abração pra você. Média de torcedores pagantes. Um abração pra você. Atualizado em 7 de outubro de 2016. 10.587, viu, mano? É a média de torcedores pagantes. Torcedores pagantes. Do Santos? Aonde? Na Vila Belmiro? Você tá equivocado, RG. Aonde? Não fala um negócio desse que vai ficar feio. Qual a fonte? Gente, peraí, qual a fonte? O Santos não joga só na Vila Belmiro, ele joga... É média... Sim, mas qual a fonte? Mas joga nos jogos de mando do Santos ou todos os jogos? Só a fonte. Ou jogando fora também? Globo Esporte. É, Globo Esporte. Porra. Qual que é o problema? Tô lendo aqui, velho. Você tá dando 10 mil, porra, uma surpresa. Tô lendo aqui. Mais mensagens. Boa tarde, pessoal da Energia. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano aí. Mano, meu time ganhou um festival na Várzea esse final de semana. E a gente postou a foto já lá no Instagram. Se a FIFA der um like... A gente já é campeão do mundo ou a gente tem que esperar o William Bonner falar no Jornal Nacional? Abraço pros virgens de Mundial. Os ouvintes são espirituosos, velho. Os caras são bons. Mais mensagens aqui. Valeu. Boa noite, estádio 97. Alexandre Arruda, corintiano. Mano e Benja, uma pergunta pra vocês dois aí. Na situação que o Corinthians está hoje, qual das duas opções que eu vou dar pra vocês e vocês escolhiam? O Tite é comissão técnica toda de volta no Corinthians? Ou Renato Augusto e Wagner Love de volta reintegrado ao clube? Abraço a todos aí. E aí? Tite e a comissão ou Renato Augusto e Wagner Love? Tite e a comissão. Fácil. O Tite é um cara que hoje é um capítulo à parte na história do futebol, cara. É, o Tite é como se fosse o Charles Miller do tempo moderno. Mas você gostaria, estranha, de ter um dia o Tite dirigindo o Palmeiras? Já dirigiu, já treinou. Ok. Lembra? Ok, treinou. Já dirigiu, é verdade. Quase caiu. Sim, não. O Tite é um ótimo... Salvou o Palmeiras naquele ano. O Tite no Palmeiras salvou? Salvou o Palmeiras. Salvou. O Tite, se não me engano, ele caiu com o Palmeiras. Não foi o ano que o Palaia deu a auto-entrevista? Não era o Tite o treinador? Agora você vai me deixar numa... Mas o Tite foi demitido do Palmeiras, não foi? Ele salvou o Palmeiras com uma rodada antes. E a Ponte caiu aquele ano. Então, quase caiu. Não, o Tite, se eu não me engano, ele caiu com o Atlético, não foi? Ele foi contratado pra tentar tirar o Palmeiras da draga. Sim. Ele conseguiu, pelo menos ele salvou. Não, ok. Salvou. Mas ele passou lá numa situação muito agradável. Mas o time, mas desculpa, aquele time do Palmeiras era ruim, hein? Bom, qual time do Palmeiras era bom nos últimos anos? Então, é que tá. Aquele time era muito fraco, velho. Fala, estranha. Fala a verdade. Mas ele conseguiu fazer o time, pelo menos... Eu gostava 2016, do Tite, cara. O Palmeiras tem um ótimo time. Hoje tem mesmo. Hoje tem um bom time, hoje, claro. Hoje não dá pra comparar, né? Cumprimento que eu passei em 2014, não desejo a ninguém. Tá louco. É o que o São Paulo... Do Palmeiras vocês não estão passando, né? Foi pior. Torcer pro Santos ganhar foi triste. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, Narigudo. Olha só, amigão, torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E graças a Deus, tá chegando o final de semana, minha gente. É dia de jogo, é dia de chamar seus amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola e tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? É? É hora de fazer as compras, organizar a torcida e para isso não pode faltar a brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis, porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada... O Extra garante, a goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Presta atenção, Skol 269ml com 50% de desconto na segunda caixa, é isso mesmo. 50% de desconto na segunda caixa. Cervejas, garrafas 600ml, economize levando uma, duas ou três. Cerveja Brahma, economize levando uma, duas ou três também. Se liga, você não pode perder, você merece Extra Gol, você merece Extra Economia, mas lembre-se, Sombrinha, beber só com moderação. É isso aí, beber só com moderação. Nissan, o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O RG, eu sei que você não é muito a favor da história, mas aquele projeto do Santos do estádio lá na onde fica o terreno da Portuguesa Santista, o Santos pode ser atrapalhado aí, porque parece que tem uma outra empresa querendo fazer um shopping no lugar. Tá dando mau buchicho, né? Olha, isso tudo vai acabar dando, sabe, ninguém em nada. Porque também não vê aonde tem tanto espaço lá pra fazer estádio no tamanho que o Santos quer fazer, com estacionamento. Não sei, Sombra, acho que não, né? E ali acho que envolve... Faz um estádio mais alto, quer dizer, o Palmeiras é bem mais alto, assim, né? Faz um esqueminha meio alto. Não sei, hein? Acho que terreno era esse aí, o que tinha ali, depois de muito estudo. Vai levar onde? Para Cubatão, para essas regiões de indústria. Acho que não dá, hein? E reserva ambiental, sabe? E envolve muito essas coisas aí. E a respeito da possível renovação do contrato do Lucas Lima? Você acha que é só para dar um aumento e protelar a saída ou é... Se for renovar, é pra ganhar um turu a mais, né? Esse Keno do Santa Cruz que dizem, o Santos também tá muito interessado. O Flamengo é o também. Único, hein? Também? Não, o Flamengo também. É. Esse cara não vai ser besta de fechar contrato com ninguém agora, né, Rio? Vai meter um leilãozinho aí. Ô, estranha, o Keno é muito bom ou é... Razoável, né? Não acho que é tudo isso, não. Acho que tinha que ir lá pro Corinthians. Vai lá, vai. Ó! Nossa, é folgada, né? Ó, oh, essa palmeirense aí, rapaz, ó, é o não tem minhas palavras, saia. Hein? Olha, ele tá acostumada com olha, se o Kenon, se o Kenon não é tudo isso, eu não sei. Mas quem tem Paulinho, quem tem Joel, e eu gostaria de ver o Kenon lá, pelo menos foi um período lá, fazendo uns testezinhos, é, velho. Porque tamo mal lá, hein? Nossa, RG, eu tô vendo aqui, meu, uma informação. Você lembra do Gastone Rig? Nossa! Do PDT. Você lembra? Lógico. Ele é conselheiro, ele é conselheiro do Santos. O Gastone Rig é aquele, do quando é aquele que parecia o Bruto. O Barbudo, o Gordo, isso, é? O Barbudão. Eu lembro dele, lembro do Brasil Vita. O Brasil Vita é... Brasil Vita é um dos conselheiros mais velhos de São Paulo, vitalício. É mesmo? É. Porque Vita tem que ser vitalício. É. O Brasil o Gastone, Vita, eu era criança, ele ia visitar meu padrinho, velho. Ah, é mesmo? Eu conheço essa história aqui, não é verdade. É. Bom, e ele é do Conselho Gestor do Santos. Sim. Eu nunca mais tinha ouvido falar. Também não. Era daqueles políticos também que entrava eleição, saía eleição, tava lá, né? Lembra do Cunha Bueno? E Cunha bravo, né? Aquela cara de bravo. O Cunha Bueno não era o cara que era a favor da monarquia? Era. Não me lembro se era ele. Ah, acho que era, hein? Aí eu também não lembro, não. É verdade. Ô, mano. Diga. Vamos falar de coisa que cheira bem, vamos falar de Bozano Extreme. Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado, meu irmão. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você vai trabalhar, aí você vai transpirar durante o dia, tá na sim, cara. Lógico. Mas o Bozano Extreme, RG, ele vai segurar, tá certo? Toda aquela sudorese que você tem, vixe, sabe? Toda aquela transpiração nojenta que te deixa fedido. O churume? Você não vai ficar com aquele cheiro de saco de lixo, velho. Você não vai ficar com aquele cheiro do caldinho do lixo. Credo. Sabe quando você tira o saco do lixo, assim, do latão e tá aquele negócio molhado? Então, você não vai ficar com aquele cheiro. Você vai estar top, você vai estar cheiroso. Você vai chegar agora na academia pra treinar, velho. A gatinha vai falar, nossa, que cheiroso. É, moleque. Vai passar o carro aí na academia, hein, mano. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase, velho, não vacila não. Bota aí. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é bom demais, velho. Fala a frase, não fica panguando não, velho. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento da BV.